Atenção, Kranzebeck! É o top de 4, já vai! Já vai! Eu gosto mesmo é de jogos e diversão. Com um amigo ouriço azul, mais rápido que um trovão. Eu gosto é de jogos e diversão. Com um amigo ouriço azul, mais rápido que um trovão. Hoje nós vamos falar sobre a série de jogos que protagoniza o único porco-espinho que consegue alcançar uma velocidade de 1.236 km/h. De onde você tirou esse número? É a velocidade hipersônica, que ele diz que alcança no manual do Sonic 1, moleque! É. Pô, jogos originais são foda, né? Ele vem com o manual e te dão, assim, acesso a essa miríade de informações e você não poderia viver sem, né, cara? Com certeza. Nós falamos de Oh My God, Sonic the Hedgehog! Ou, como eu dizia quando era criança, Sonic the Hedgehog. O quanto você falou que o Sonic atinge? 1.236 km/h, velocidade supersônica. Cara, pra ser supersônico, basta que você seja superior a 1.225. Ele é 1.236, então ele já é supersônico. Essa semana aqui com a gente pra falar do grande jogo de plataforma inesquecível e memorável no nível máximo de nostalgia tem o Mestre Splinter. Caralho, foi o primeiro a ser apresentado, uhul, foda. Foi, perdeu a vez, o Ilapso. Eu já fiz amor ouvindo o Green Hill Zone. O Senhor da Eternidade. Cara, eu juro que a gente já gravou o podcast sobre Sonic, cara. Faz certeza. Tá sonhando outro dia hard num gravação de podcast. E hoje com a gente aqui participando tem o Crusher. E aí, pessoal? Agora eu tô imaginando cara, o Ilapso. Para tudo. Tem o Super Sonic no Sonic 2? Porra, claro que tem. Ah, cuzão, nunca jogou direito. Caralho, eu sou moleque. Caralho, eu sou foda. Eu sou foda, moleque. Eu zerei o Sonic 2 sem virar Super Sonic, moleque. Grande merda. Porra. Tem o Crusher. Agora até esqueci o que eu ia falar. Você falou que imaginando fazendo sexo ouvindo a música do Sonic. É, isso aí. E ele falou que também fez sexo e foi com você, foi isso? Peraí, para tudo. Caralho, tudo. João Kleber, puta que para tudo. Eu tô tudo arrepiado. E com a gente aqui hoje pela primeira vez o El Mamute. Fala aí, galera. Ai, Tails, vai tomar no cu. Fuck you, Tails. Caralho, pessoal, punir de inimigo isso. Aí, Mamute, vai se fuder. É o meu personagem preferido. Cara, o ninja inimigo é aquele cara assim que no Batman ele prefere o Robin. Ah, mas... não. Peraí, vai se fuder. E no Mario ele quer jogar com Toad no Wii. Aí o cara joga com Toad amarelo. É, cara. E nessa semana vamos apertar pra baixo e começar a girar. Vamos encarar vários loops, pular em diversas molas, cair obviamente em espinhos e girar a plaquinha no final. Tudo isso e muito mais depois dos e-mails. Peraí, ô ninja inimigo, sério, você decora tudo isso antes de falar? Claro. Na verdade, a maioria das coisas eu invento na hora, isso eu inventei agora. Tu acha irado mesmo, cara? Eu acho que... Eu acho maneiro, quando eu tô ouvindo assim, com essas coisas, eu falo, caralho, lol. E-mail! Caralho, cara, eu acho isso criminoso, na moral. O quê? Mas pra tu comprar um jogo do Steam, tá ligado? Tu fala assim, comprar. Aí fala, tu quer comprar mesmo? Quero. Beleza, comprou. Você é zoado, cara. Como assim? Tinha que ter mais burocracia, cara. Porra. Essa merda vicia, cara. Essa merda vicia. Você que se liga no baixofrentesoco.com, estou aqui com o Senhor da Eternidade, o maior punheteiro do podcast, ou não? Não, jamais. Nunca fiz isso. Então, quer dizer... não fiz hoje ainda, né? É, exatamente. Esse é o bloco de e-mails do baixofrentesoco.com, e-mails que foram enviados para eugostodejogos@baixofrentesoco.com, e tem aquela ferramenta que o senhor da Eternidade adora, o Twitter. Tenho três. É. @baixofrentesoco. Então, o primeiro e-mail, vai lá, senhor da Eternidade, vai na fé. Então, é um e-mail do Flier aqui que fala: mistura de Street Fighter com Mortal Kombat. Um monte de porradarias. Caralho, o cara vai porradear a porra toda. Vou tentar encurtar ao máximo pra dar pra falar no ar. Um. No episódio de retrospectiva do futuro, expressão vulgar para prospectiva, fiquei impressionado pelo ilapso não ter achado essa palavra no seu dicionário de sinônimos. É porque eu tinha caído. Olha só, olha que decepção. Ah, é verdade. Era o robot ilapso não tem a mesma capacidade. Também. Vocês também não falaram sobre Age of Empires Online. Lógico que não, cara. Quem é que gosta de Age of Empires Online? Age of Empires é muito ruim. Pior RTS do universo. E porra, já é online normalmente, caralho. Não entendi. Exatamente. Bom, depois eu pesquiso sobre essa merda aí e falo pra vocês. Ou não também, foda-se. Então, esqueceram de falar também do The Old Republic, a versão Morpes de Kotor, melhor jogo de Star Wars que já joguei na minha vida. Tem razão, mas vai sair esse ano. Vocês falam Morpes? Porra, irado. Vai sair esse ano, vai sair esse ano. É esse ano mesmo? Então isso foi realmente um furo zoado aí. Eu vou botar a culpa no Ilapso, porque foi ele que fez a lista. Então ele esqueceu. Ah, eu não podia botar tudo. Se eu boto tudo, vão mandar e-mail reclamando de quê, porra? Você botou tudo. Parabéns, campeão. Tem razão. Porra. Ele deixa buraco de propósito pra nego mandar e-mail reclamando, dando porradaria. Deixa buraco pra nego sair metendo depois. Tá correto. 3. Fui citado em algum podcast como exemplo de pessoa má que estraga o espírito natalino. É o Grinch. O Flyer é o Grinch. Isso. Fiquem sabendo que presenteei meu amigo oculto de Natal com o Valve Complete Pack. Olha só que merda. Se eu desse um Valve Complete Pack pra mim, ia chorar. Vou avaliar aí com o cara que ele tirou no amigo oculto se ele ganhou o Valve Complete Pack mesmo. Tem que avaliar. Tem que ver se você tá falando a verdade. Tem que ver isso aí. Então, ele escreveu mais uma porra aqui gigantesca sobre Crysis, fez um reviewzinho, elogiou o jogo, falou que é muito mais do que gráficos, apesar de que o gráfico é a parada que todo mundo conhece, porque o jogo é pesado pra caralho e até hoje não, só tem umas 3 máquinas no mundo que rodam. E é isso aí. PS, o podcast é ótimo, espero que vocês continuem com o trabalho. Hoje me encontrei com um bando de fanáticos por videogame, vou mandar o podcast pro e-mail deles. Ah lá, tá fazendo o lance do Serra lá, ele vai apresentar pros amiguinhos dele, coisa que vocês deveriam também, bando de babaca, filha da puta. Isso. E editem o primeiro podcast, dizendo que a edição de áudio não é das melhores e que vocês aprenderam a fazer isso bem somente depois de alguns episódios. É, isso é natural, né? Porque é retardado, não, eu sou contra essa pós-edição do primeiro episódio, porque o primeiro só tem o Mestre Splinter e o Ninja Inimigo. E aí deixa bem claro quem são os caras bons desse podcast, que são os que entraram depois, entendeu? Exatamente, que são os que vos falam nesse momento. Justamente isso. Mas que vale a pena ouvir, porque o conteúdo e a diversão proporcionada são as mesmas. Olha só, mesmo com a edição uma merda, o conteúdo é bom. É, o conteúdo é tudo, né, cara? Já dizia a propaganda do Sprite. Exatamente. Obedeça a sua seita. Eu gosto de drogas. Aqui o e-mail do Cold Blood. E aí, galera do... Como é que se fala o nick dele, ô senhor da Eternidade? Eu não sei ler. Cold Blood? Cold Blood. E aí, galera do... Eu gosto de jogos e diversão. Primeiramente, quero dar meus parabéns a vocês por criarem o melhor podcast de todos os tempos. Olha o exagero. A salvação do meu dia depois da ralação sinistra do trabalho. Conheci o podcast de vocês por um mero acaso do destino. Quando fui ver qual era esse lance de podcast, eu não conseguia visualizar esse tipo de serviço no meu iPod até eu atualizá-lo e pimba, deu certo. Vocês estavam na terceira posição na categoria Games e Hobbies. Depois que ouvi o cast O Poder dos Peitinhos, com a participação da ninja inimiga Lilith e Debs, tive que baixar todos os podcasts de vocês. E aí ele deve ter se decepcionado porque era o único que tinha mulher, né? Aliás, a participação delas deixou a parada muito mais fodástica, com os comentários hilários da ninja inimiga e, veja só você, do Mestre Splinter. Olha só, esse é o primeiro elogio que ele recebe. O autoproclamado Senhor Normal, aquele sem o qual comparações não podem ser feitas. Tipo, o Mestre Splinter tem uma parada que, tipo, você não ri com ele, você ri dele, saca? Ah, pode ser isso também, pode ser isso também. Que me fizeram rir igual um babaca dentro do ônibus. Falando em rir, quando o ninja inimigo, no último cast do Disco Ninja, disse: se você estiver dirigindo agora, larga a mão do volante, começa a lançar, olha pro carro do lado e fala: qual foi? Caralho! Eu ri igual a um filho da puta porque eu tava dirigindo naquela hora. Puta que pariu. Mas a parada não era pra tu rir, era pra tu realmente virar pro cara e falar qual foi, bro. Tu não entendeu a parada, bro. Antes de cruzar o braço, olhar pro maluco, o óculos escuro e falar: qual foi, parceiro? Qual foi? Porra, deu muito mole. O Bobieri também tava ouvindo o podcast, tá ligado? Ele... é o cara do lado. Quero colocar aqui a minha defesa para com o Ninja Inimigo, porque só pela escolha da música de Chrono Trigger já se tornou digno do título de campeão. Não interessa esse lance de round, porque Chrono Trigger é foda e bom. ponto, exclamação, quádrupla. Aí tá elogiando que o ninja inimigo usou foram sim, cheat. Foram sim. É, ele usou o cheat do Chrono Trigger, né? Continuem com esse trabalho sinistro e fodástico, que traz diversão e conhecimento sobre o mundo dos games para nós gamers desse Brasil varonil. E lapso, suas músicas e comentários nos casts são foda. Exclamação óctupla, obrigado. Bom, tenho que vazar porque eu tô fechando o trabalho aqui. Um grande abraço a todos. PS, dois pontos. Confesso que sou fã dessa bagaça, porra. Vocês são demais. Ele mandou também um link aqui de uma música do Red Dead Redemption, Far Away, e falou aqui: Vilapso vai concordar comigo, é o jogo que devia receber o título de jogo do ano de 2010. E recebeu, né? Pô, a trilha sonora é do Sérgio Leone? Devia ser. Se fosse, ia ser muito melhor. Sérgio Leone não, desculpa. Sérgio Leone é o diretor, é o Ennio Morricone. É o Morricone. Cara, não sei. Mas... quando eu olho pra capa do Red Dead Redemption, eu penso na música do Ennio Morricone. Então, tanto faz. Mas o interessante desse meio do Cold Blood é a quantidade de exclamação, né, cara? É. Não tem... E não, e elas nunca vêm sozinhas, né? Vem sempre tipo acompanhada de mais 6 exclamações. Sim, e ele não é babaca de fingir que errou a exclamação e botar um no meio, sacou? Ele bota... É, one. É, ele é o cara old school, gostei desse cara. Ele é true. Ele aperta realmente a exclamação até o final e não solta o shift. No momento em que o otário do Fluminense aqui bateu o pênalti na trave. Se fudeu. Próximo e-mail, vai lá. E-mail de Vini Lima. Ah, isso aí tá zoando. Isso aí não é Nick CS nem pra um caralho, Bruno. O nome dele não é Vinícius também, nem Lima. Ah, eu acho muito difícil. Mas tudo bem, vamos aceitar dessa vez, mas nunca mais, hein? E aí, amigos, tudo bom? Estou para escrever este e-mail há um tempo, desde que comecei a ouvi-los, no final de 2010. Desde o primeiro episódio, simpatizei com vocês por um simples fato. Porque o Senhor da Eternidade é muito foda. Mentira. Vocês são nerds pra caralho. Tá, isso é verdade. Tipo eu. Porém, não ficam pagando de nerd geek. Porque hoje em dia tá uma mega moda de ser nerd. Tal, tá mesmo, cara? Achava que a moda era ser viado agora. Tá. Eu tô começando a achar que a moda... Eu acho que a moda foi ser nerd, né? Já tá se transformando nessa parada. Mas tem viado nerd também. Tá uma porrada. Tem? Deve ser triste. O que eu acho zoadaço. Quem desses moleques que apanhou na escola por estar falando de videogame ou de Pokémon? Eu respondo. Nenhum, que seria chamado de bullying. Você apanhou na escola por falar de videogame? Nunca apanhei na escola. Nem eu. Quer dizer, já apanhei na escola por muitos motivos, mas nunca por ter falado de videogame, cara. Me zoaram, mas isso foi na faculdade já, que ele tava conversando comigo meu sobre Dragon Ball e aí uma menina ficou falando que a gente tava falando de Pokémon e ficou zoando a gente. Olha só, mas na minha faculdade isso nunca aconteceria, porque no meu curso só tinha homem, tá vendo? Foi fazer design. E só tinha nerd também, né? Só tinha... Não, até que só tinha, não. O Fluminense tomou um gol agora, se fuderam. A única briga aí que eu me meti na escola, o único contato que eu tive com o cara foi que o saco dele encostou na ponta da minha chuteira. Claro que eu fiz isso acontece. É, eu fiz uma... O cara te deu uma sacada no dedão. É, ele me dá... Eu não dei chute nenhum no cara. O cara me deu uma sacada no dedão, porra. Claro. Do pé, que fica bem claro. Mas então, traumas à parte, é por isso que vocês foram uma coisa muito foda que aconteceu este ano. Boa citação. Sobre o último cast, o Disco do Ninja, curti muito o formato e seleção. Foi muito boa. Muito legal vocês darem uma variada no formato do programa pra evitar que caia no marasmo. Uma coisa que o Lapis falou e que me lembrou uma coisa muito importante na minha vida, caralho, muito importante na vida, foi do filme do Fatal Fury. Realmente muito importante na vida de todos nós. Eu vi umas 250 vezes esse filme. Eu só não vi mais esse Fatal Fury do que eu vi Toy Story 1, cara. Cara, a gente ia na casa do cara, que eu não vou citar o nome porque ele não tem nome CS, então é como se não tivesse nome. A gente ia na casa dele e, cara, todo dia que a gente ia na casa dele, a gente via essa porra dessa fita, cara. Fatal Fury? É. Eu tinha fita VHS dessa porra, lógico que tinha, todo mundo tinha essa merda. Lógico. Mas aí um dia de escolher um pornozão chamado A Vingança de Diana. Eu também tinha esse, cara. É da Diana Jameson? É com a Diana Jameson e a Jill Kelly. Caralho, genial. Que era com aquela Diana Jameson. Daí eu tive que sacrificar minha fita do FF e escondi o pornozão na cabinha dele. Ah, isso era clássico demais. Cara, lá onde eu morava, o moleque, que eu também não vou citar o nome, ele tinha uma fita pornô, que o nome, o lacrezinho da fita era escrito assim, Dragon Ball Z, mas só tinha pornô. Só que eu gravava Dragon Ball Z de verdade, e as fitas iam circulando pela galera. Aí um belo dia o nego chegou assim, falou, ué, me empresta a Dragon Ball aí. Valeu, pô, vou te emprestar. Tu tá com a do bicho, né? Não é com a do Barreira, não, que a do Barreira é o desenho mesmo, eu quero a Dragon Ball. Não, não. Uma parada boa mesmo. Aí emprestou. Aí o maluco falou que... Depois o maluco chegou em casa, tava rindo a calça, colocou. Quando colocou a fita, começou... Pô, meu irmão, uma vacina isso aí. Banhei. Bons tempos, diz ele. Para fechar, uma sugestão de tema é jogos que quase ninguém jogou, mas quem são bons para caramba. Acho que todo mundo tem várias sugestões pra esse tema. É verdade. Por exemplo, Replay, um jogo muito bom, que você estrupa as mulherzinhas no metrô. É muito bom. É, e é japonês, né? Japão seria uma palavra muito citada nesse programa, né, cara? Com certeza. Mouse pelo e-mail extenso. Até que foi tranquilo, cara. Foi tranquilo. Mas o que eu fiquei bolado, é que você não botou nick de CS, velho. Olha lá. Então, sabe como eu sei que não é seu nick de CS? Porque teu Twitter é @vinilima. Tem que ver isso. Tem que ver isso aí, hein, cara. Aqui os comentários, uma passada rápida. O Espadachim Universal comentou sobre o episódio 19 dos Malditos Clichês e nos mandou um link do TV Tropes, que é um site que tem clichê de televisão, jogos, filmes, desenho animado, livro, caralho é quatro. O Wild Wizard nos mandou aqui o Deliver Me to Hell, que é um filme interativo que tem no YouTube. Chega lá no final, você escolhe o que você vai fazer a seguir. É esquema livros, jogos, aventuras fantásticas, né? É igual Dragon's Lair, tá ligado? Exatamente. É tipo, você bota o caminho errado, você morreu, aí você coloca outra ficha no fliperão. Exatamente, é filho da puta esse tipo, cara. Mas era muito bem animado, a gente pagava. Mandou também um vídeo de um remake de Zelda no Nintendinho, feito no Little Big Planet 2, do PlayStation 3. E ele reclamou que a gente não falou do The Last Story pra Wii. Mais um caso, né? Não podia falar de tudo, senão, pera, conhece a graça. O Carniceiro do Além mandou aqui um vídeo sobre a evolução dos jogos, mas ele, que acredita que esse é um podcast sonista, reclama que eles passaram o 360 exibindo o jogo Rock Band, né? Que segundo ele, isso foi obra dos malditos sonistas pra tentar denegrir o Xbox 360. O Avien disse que o que ele mais gosta no podcast é que o podcast é super longo, comentário meio estranho. Nossa. E ele pergunta aqui os nossos IDs no Steam, porque ele é muito rico e às vezes compra presente pros amigos e sai distribuindo pela Steam. Opa! Já que assim, o meu é Elapso Pivoto, Ninja Inimigo, Mestre Splinter e Animals Were Harmed. A gente coloca no post aí pra quem tiver interessado em perder pra gente no... Que jogo que a gente vai ganhar, pessoal? Counter-Strike? Pode ser. Então, tá certo. Mas você tem um, não tem o Source, não. E ele fala aqui que ultimamente tá jogando Bad Company 2 e Left 4 Dead 2 e é o melhor jogador do quarteirão dele. Isso é importante. Cara, porra, o cara é forte. É assim que começa, pô. Eu também sou o melhor jogador do meu quarteirão, provavelmente. É a tua casa como quarteirão inteiro, né, seu riquinho? É, claro. O Skywalker, aquele que gosta de jogos, mas não tem um videogame bolado e nem um PC no estado da arte, diz, dois pontos. E Lapso, estou pelado agora, segurando o controle do meu PlayStation 2 com uma mão só. O Atrás da Caixa manda o seguinte: mano, essa música do Mega Man fixa na mente a loucura. Ou melhor, qualquer game que tenha gráfico 8-bit, músicas aceleradas em MIDI tem 98,5% mais de chance de ser um sucesso que os games novos de hoje em dia. E Lapso, isso é verdade. Database. É, ele cita que é da Elapso Database, a informação. É, que é uma data precisa, né? Precisa. Não posso navegar no iPhone procurando games e ver o ícone 8-bit que baixo logo, e o grande responsável por isso é o infeliz do Mega Man e do Mario, que tive todas as versões, menos o Galaxy 2 pra Wii. Parabéns pelo cast. PS, dois pontos. A música do Chrono Trigger é muito ruim. Aí, duvido que ele tenha tido todas as versões, cara. São tipo 600 jogos. Fora os hacks. Fora os hacks. Wild Wizard diz: a melhor trilha sonora dos jogos de corrida é do melhor jogo já produzido pela Blizzard, Rock'n'Roll Racing. Então, não vale. Não, porra, a trilha não é produzida por eles. É, não foi produzida por eles, né? Foi produzida por gente muito melhor que eles, né? Aí depois que ele ouviu o podcast, ele fez outro comentário. Porra, ô caralho, antes de vocês fazerem uma bosta dessas de novo, avisem seus putos. Eu fiquei paralisado sem acreditar e acabei ouvindo vocês cantando a porra toda. Vão tomar nos seus respeitos. Eu avisei que no final vocês iam descobrir porque que a minha amizade com o Ninja Inimigo acabou. E acabou. É verdade, acabou. Não fala mais com ele, não. E o Cavaleiro Kong diz o seguinte: putz, achei que vocês iam fazer igual ao último Ninja DJ e colocar a lista das músicas. Vou ter que escutar o podcast de novo pra poder votar. É que é o seguinte, da última vez eu fiz a lista das músicas e postei. Dessa vez quem postou foi o Ninja Inimigo. E ele é babaca, obviamente. Muito. Tanto que a gente não fala mais com ele. Só pra não ficar na porradaria, vou elogiar as participações especiais nos últimos podcasts. Elas foram e estão sendo bem legais. Granveil, Keio Logan, Debs, entre outros, fizeram contribuições muito boas. Essa galera aí que o Senhor Eternidade nunca grava com eles, né? Pô, eu gravei com o Keio Logan, mas se fuder, pô. É isso aí, acabaram os e-mails. Mande seus e-mails para eugostodejogos@baixofrentesou.com e apresente o podcast a 5 amiguinhos seus. Vamos fazer o que Serra não foi. Ah, sim, e não faça que nem o seu amigo vinil qualquer coisa e bote seu nick de CS. Bote seu nick de CS. A próxima vez a gente vai ignorar, sério mesmo. É, ou não. Ou convença que é um nick de CS. Coloca ao contrário, porra. Como é que é exatamente. Vini Lima? Como é que é Vini Lima ao contrário? É a mil. Porra, já começa com a mil, já tem um, né? A Milinive, ó. Maneiro, não. Tá lá, já tá aí. Porra, tá sendo. É isso aí. Então, Senhor da Eternidade, a Sony vai lançar o sucessor do PSP, vai se chamar NGP Next Gaming Portable. Nossa senhora. Nome bonito, né? E quanto vai ser? É, não tem preço ainda, né? Mas tem vídeos maravilhosos mostrando que roda Uncharted, ou uma versão portátil dele. Tem o vídeo do Killzone, nossa. Resolução muito bonita. E agora tem dois analógicos, veja só você. Só não tem L2 e R2. Cara, uma parada que eu não gosto, que eu não curto no PSP, é que diferente do DS, por exemplo, o PSP basicamente lança os mesmos jogos do PS3, só que com gráfico piorado e portable, saca? Às vezes tá, às vezes tem uns jogos exclusivos, mas tipo, não tem nada de diferente. Que nem o DS tem, tipo, tem duas telas, tem aquele piruzinho, essas paradas assim. A tela é de 5 polegadas, a tela de um iPhone é 3.5, o pessoal tem uma ideia aí. E o lançamento aí tá agendado pra final de 2011, né? Então a gente tem muito tempo aí pra saber, pra eles soltarem aí se isso vai ser telefone mesmo ou não vai. A Sony mostrou, tirou da manga aí, acho que até porque tá se sentindo ameaçada aí, porque esse 3DS tá... 3DS tá foda, né? Tá causando burburinho. E a grande novidade do TNGP, os aparelhos móveis estão todos encaminhados aí pra arquiteturas dual core, né? Dois processadores, o NGP, ele foi mais ignorante, e a Sony vai colocar ele aí no mercado com quatro processadores, a ARM A9 já, que é um processador... Caralho. É um processador que acho que o clock é de 800 MHz, o clock mínimo, então é um, vai ser uma maquininha poderosa aí, quad core, né? Processamento quádruplo. Se realmente fizer tudo que o pessoal tá falando aí que vai fazer, emular a PlayStation 1, né? Ter capacidade de... emular a PlayStation 1, o PSP já emula. O PSP emula, né? Mas tem aqueles problemas, né? Sempre que aparece. Ah, claro, claro. Parece que agora o negócio é bem redondo. Também os gráficos aí a nível de PlayStation 2. O pessoal lá do Engadget.com tava lá no Japão na feirinha da Sony. Tem uns vídeos aí, umas fotos. Foto do aparelho com mancha de dedo na tela. Tá bem legal. Então a gente vai colocar o link aí, o pessoal confere aí. Os vídeos são muito bons. Parece que vai ser uma coisa legal, né? Vamos só esperar então, a garfada. Basicamente vai ser a mesma coisa que o PSP, só que melhor. É que nem o DS 3DS, né? É a mesma coisa que o DS, só que melhor. Só que 3, não, só que 3D, bro. Então, pô. Melhor, pô. Mas sinceramente, por enquanto, se alguma coisa for ter meu dinheiro, vai ser a Nintendo. Ah, sim. Eu, como sou um babaca, eu vou acabar comprando os dois, né? Mas... É, você é babaca rico pra caralho. Sou rica? É, eu sou rica. Pra você que é de São Paulo, nesse sábado, dia 29, tem uma palestra do nosso amiguinho Keio Logan. Ele vai disfarçado de Arthur Protásio na faculdade Impacta, lá perto do metrô Santa Cruz, né? Você sai do metrô, pelo shopping, vira à direita, segue um pouco, entra na, sei lá, terceira rua à direita, depois vira à direita de novo, chegou. Palestra que faz parte do Dia do Jogo Justo, o evento é promovido pela galera do Jogo Justo. O projeto aí que visa diminuir o preço de jogos no Brasil. Nesse dia, 29 de janeiro, em algumas lojas aí, como o Walmart, por exemplo, que vai vender online, alguns jogos, Assassin's Creed Brotherhood, Castlevania Lords of Shadow, e o Pro Evolution Soccer 2011 serão vendidos a R$99,90 e não a R$199,90, que é o preço que era praticado antes. Nice. Daquela vez com o BioShock foi R$60, né? Então era um... Ah, mas se você pensar, tipo, você compra um jogo lá fora por quê? $50? $60 no lançamento. Ah, então. O Pro Evolution Soccer 2011 ainda é $60, se não me engano. Então ele não chegaria aqui a R$100, né? Ah, o Brotherhood e o Lord of Shadow também deve ser por aí. É. Não, o Lord of Shadow já deve estar um pouco mais barato. Porque é ruim o jogo. É, porque o jogo é ruim, né? Aí ajuda. Mas a grande questão é que esses jogos vão estar a R$100, né? E o preço que eles seriam praticados aqui não é R$100. E eu acho que seria mais razoável se o pessoal estivesse pensando aí em 120, né? Pra não ficar com essa cara de que é só mais uma liquidação aí de... Né? Liquidação é mole vender, né? O difícil é vender quando o preço é aquele mesmo. Mas é isso aí. E pra falar da palestra dele aqui, no Jogo Justo, nós temos aqui o próprio, o rapaz. Não. Que o Ghost Dogs versão! Então, que é o Logan, fale aí do seu... Você vai dar uma palestra aí no sábado, lá em São Paulo, fazendo parte lá do Jogo Justo, como é que vai ser isso aí? Como é que isso vai ser? É o seguinte, eu fiz faculdade de Direito. Veja o tom de tristeza na voz do rapaz quando ele fala isso. Confesso que Direito não é minha paixão de vida, porque minha paixão de vida, na verdade, são jogos! O que acontece? Ainda assim, há coisas muito pertinentes a serem discutidas quando o assunto envolve jogos e direito. Então, nessa palestra, eu vou falar sobre, como o título já indica, games e liberdade de expressão. Como assim? Da seguinte forma. Games, porque a gente vai pontuar, quer dizer, no caso, eu vou pontuar o que é a mídia do jogo eletrônico, por que ela é positiva pra sociedade, tanto nos aspectos referentes à saúde, como sociabilidade, como narrativa e também aprendizado, educação. Eu vou pontuando essas quatro áreas e eu falo não só porque o jogo é positivo do ponto de vista dessas quatro áreas, mas porque que a mídia do jogo eletrônico está atualmente enfrentando vários problemas no que diz respeito às situações legislativas e judiciais. Então eu comento problemas na Austrália com a classificação indicativa, comento problemas nos Estados Unidos com aquele caso da Suprema Corte norte-americana, que o Arnold Schwarzenegger, como governador da Califórnia, queria baixar uma lei que não ia ajudar nem um pouco a situação dos jogos lá. Queria exterminar. Exterminar, um termo muito bom e extremamente adequado, levando em conta... É o que ele faz de melhor, né? Exatamente. Exatamente. Enfim, várias polêmicas envolvendo jogos eletrônicos. E, claro, não podia deixar de faltar, o Brasil, com a questão das proibições judiciais envolvendo jogos como Counter-Strike, EverQuest, GTA, Carmageddon, Mortal Kombat, o que mais? E também os projetos de lei bizarros, do tipo, vamos criminalizar o ato de comercializar e distribuir jogos ofensivos a costumes, credos e cultos. Ou seja, todos. É... Não, sim, que conceito é esse, né? É. Tipo, altamente subjetivo e amplo. E aí você vê um relatório de aprovação, que eu também mostro lá na palestra, que diz o seguinte, conforme o relatório de aprovação para o projeto de lei 170 de 2006, que é o do Valdir Raup, esse mesmo que visa criminalizar esses atos, e o relatório de aprovação diz o seguinte, porque muitos jogos hoje em dia, conforme pesquisas, observação, não cita, conforme pesquisas, os jogos são ofensivos a religiões, inclusive a primeira religião a ser citada, satanismo. Pois é, os jogos eletrônicos são ofensivos aos satanistas também. Claro. Então, a ideia é basicamente juntar esses dois mundos que parecem ser bem distantes, jogos e direito e a liberdade de expressão, ou seja, eu também faço menção à Constituição, onde que no artigo 5º, especificamente o inciso 9, onde que a liberdade de expressão se manifesta, por que que o jogo é uma mídia que merece a liberdade de expressão, o que a gente tá falando de cultura, o que que a gente tá falando de expressão do espírito, conforme o texto legal, e por que que, na verdade, o jogo não deve passar por esses problemas. Então, o Keio Logan estará lá em São Paulo, na Faculdade Impacta, nesse sábado, palestrando, como parte do Dia do Jogo Justo. Ele também vai falar com o rapaz lá, o mobilizador do projeto, o Sr. Moacir, pra ele vir aqui falar com a gente no podcast, não é? Com certeza, com certeza. Com certeza. Breve, se sair isso aí, a gente faz, né? Vamos ver. Não, eu acho que vai ser uma excelente oportunidade de vocês poderem conversar, até porque boa parte dessa mobilização popular que tá acontecendo em relação ao jogo justo, por motivos óbvios, está concentrada em São Paulo, né? Porque é lá que o movimento tá tendo a partida. Então, isso dando continuidade e podendo se estender pra cá, eu acho que vai ser muito interessante poder sempre aprimorar e buscar filtrar da melhor maneira o evento, a iniciativa, né? Claro, eu vou estar lá falando, mas eu tenho enorme interesse também em assistir as outras palestras. Sim. Isso se concentra em São Paulo, obviamente, porque é um negócio sobre jogos, né? E aí os punks, os skinheads, os libaneses e os chineses estão em São Paulo, então é óbvio que em São Paulo se concentra isso. E o povo da liberdade com suas toquinhas de Naruto. Gostaria de agradecer aqui a presença de Keio Logan, que esteve conosco aqui falando sobre a palestra que ele dará no sábado na Faculdade Impacta como parte do Dia do Jogo Justo, falando isso pela terceira vez. Muito obrigado, Keio Logan. Pô, eu que agradeço. De verdade, pra vocês, eu tenho uma coisa a dizer. Foi um excelente prazer, pessoal do Baixo Frente Soco. E, não só isso, como... Uauauiua! Uauauiua! E vejam o Ludobar. É isso aí. Até mais. Diga tchau, senhor Eternidade. Eternidade. Eternidade. E olha aqui quem apareceu aqui. Mestre Splinter, diga tchau também. Tchau. É isso aí, pessoal. Vamos agora falar do Sonic. Esse programa de Sonic teve 2 horas e meia de gravação. Nós tivemos que dar uma picotada sinistra. Então, se vocês acharem que faltou alguma coisa, manda e-mail e xinguem especificamente a mim, porque o ceifador fui eu, tá bom? Então, é isso aí. Espero que vocês gostem do programa de hoje. Tchau, Lilica. Tchau, Lilica. 20 anos tchau, de Sonic esse ano, hein? Programa especial. Por hoje é só. Sonic, hoje em dia, é o personagem que atinge o maior nível de nostalgia. Por mais que as pessoas falem assim, Mario é foda, Mario fez... sei lá, 25 anos, ele é sinistro, avassalador. Hoje em dia, quem jogava Mario naquela época já não gosta tanto do Mario assim. O Mario... Que é isso, cara? Eu não acho que seja isso, cara. Que é isso que você tá falando? Você tira do bolso umas merdas assim que você gosta. Então, beleza, me diz alguém aqui nesse podcast que falou assim: caralho, Super Mario Galaxy é o jogo do ano, meu irmão. Me diz alguém aqui desse podcast que disse Sonic 4 é o jogo da minha vida também. Sonic é o meu melhor, é o meu jogo de plataforma preferido, cara. O seu, então fale com você, não fale pros outros, porra. Ele atinge o nível máximo de nostalgia, só que as pessoas nunca conseguiram reviver o Sonic até os dias de hoje, como conseguiram imortalizar o Mario. E eu nunca entendi por quê. Por que que o Mario conseguiu se tornar o encanador imortal, eterno, e o Sonic, que é o porco espinho rápido, não conseguiu se manter aí na liderança? A resposta parece ser muito simples. Mario, Nintendo. Sonic. Eu ia falar isso também. Quem já faliu em alguma coisa das duas? Não, cara, eu ia falar uma outra parada. Eu ia falar Shigeru Miyamoto. Assim. Aí também. Pode ser. Assim, tipo, porra, apontarem uma arma pra cabeça do Sonic e falarem, agora dança, filho da puta, que a gente vai botar você em 3D. Aí fudeu. O foda é que o Sonic vive do passado, né? O Mario não. O Mario vive do passado, do presente e do futuro ainda. Que isso? Esse foi poético. Ó, não. A gente... Esse final de semana que eu fui pra praia, a gente zerou New Super Mario Bros. Wii. Você falou pra praia? É, você foi pra praia zerar? Mas... pra praia e jogar New Super Mario Bros. Do Wii. É. Moleque, eu tô tentando entender isso aí. Aí, galera, partiu praia, partiu. Mas peraí, peraí. Eu vou levar uma televisão, a gente liga a tomada no cu, eu vou ligar o Wii e a gente joga New Super Mario Bros. Na praia a gente foi nadar, na casa a gente foi jogar videogame. Ah, entendi. É que esse pessoal que mora longe, longe do mar, o pessoal, quando fala, diz que vai pra praia, ele vai pra uma cidade onde tem a praia, entendeu? Aí a gente vai pra praia. É, eu sei que isso deve soar estranho pra vocês, né? Cara, não sei se é tão estranho assim, considerando que, pô, eu moro numa cidade que tem praia e quase não vou à praia. Né? Exatamente. Eu costumo dizer que só tem três coisas que eu não gosto de praia. É areia, água salgada e sol incidente. Ou seja, tudo. É, o mamute e o ninja inimigo moram cada um a menos de 5 km do oceano e não vão até lá. Não vão até o oceano. Enquanto isso, o pessoal que mora lá em Xerém, Nova Iguaçu, Queimados... Vai pra piscina. Vai pro piscinão porra nenhuma, vai pro Copacabanão. Vai aquela galera com cadeira de sol no metrô, vai pra praia. Praia do cagalhão. O filho da puta que mora do lado da praia fica, né, no Guajaré, água salgada, vai morar no Iguaçu, porra. Lá tem tudo que você precisa. E tudo que você não precisa. E tudo que você não precisa também. Eu ia falar, o jogo foi lançado em quando? 2009? 2010? O jogo é recente, cara, e continua sendo, e é Mario e continua sendo bom pra caramba. Agora os Sonics novos, né, só decepção. É bom pra você, viado. É bom pra você, eu não joguei Sonic 4. Que no Mario sai na frente de todo mundo e deixa todo mundo morrer, seu viadinho. Mó divertido. Por isso, quando eu jogo contigo, a minha missão é matar você sempre. Cara. Tipo, o cara tá voando na bolinha, né? Tipo, então não. Vou te salvar, não, filho da puta. Você pode ir agora. A missão é pular na cabeça do Crush pra ele cair no buraco. Ah, é Mario? Então vamos jogar contra, moleque. New Super Mario Versus. Não, mas eu queria entender. A ideia de um porco espinho rápido é isso? Não é um espinho, ele é um ouriço. Um ouriço ou um porco espinho? Qual é a diferença entre ouriço e porco espinho? Muitas. Quer que a gente fale em que nível? De subfamília, família, de filo, de que você quer? Qual deles atinge a velocidade de 1.236 km por hora? É isso que me importa. Na natureza, nenhum dos dois, entendeu? A pergunta é, se você botar ele num canhão, atirar ele contra assim, o horizonte, quero ver qual velocidade ele vai atingir. Exatamente. É só fazer um jogo daquele que tem hoje em dia que tá famoso pra telefone, de você tirar a galinha ou o pinguim, sei lá. Angry Birds. O Angry Birds com o Sonic, com o ouriço. É, cara, conservação no momento linear com o Sonic. Não, o Chifton ficou combinado que é possível um porco-espinho atingir essa velocidade, então para de chorar. É. Olha só pra concluir aqui, ó, os porco-espinhos são animais da família Eretisondiae. Eretos o quê? É, você que tá entendendo. Pênis eretos. Eretisondiae. Eretisontidae. Eu falei errado 3 vezes. Esse nome não combina. Mas os ouriços, por outro lado, são mais simpáticos e tem um nome mais fácil. Erinaceidae. Esse é o nome da família. Eles são de ordens diferentes também. Entendi. Mas peraí, cara. Explica aí, Lápis. Tá vendo foto dos bichos? Tô. Algum azul? É, algum azul da sapato. Mas aí, eu vou estunar vocês agora. Sabe a raça do Bidu? Realmente tem pelo azul. Qual é a raça do Bidu, cara? Mas não é azul, cara, azul. Eu esqueci. Mas não é Schnauzer. Não é Schnauzer. Scottish Terrier, não? Não, é um que parece Schnauzer, mas ele é azul, cara, e tem uma barba preta. Eu vi numa enciclopédia. Ah, Carrie Blue Terrier, é isso? É, deve ser isso. E você conhece algum de asa apis verde? Não, o Floquinho eu ainda não achei. Lá em Copacabana, alguma dessas velhas que pinta o cabelo de roxo e pinta o cachorro deve ter um. Beleza, o Maurício de Souza era um viciado em Sonic, resolveu fazer um Exatamente. Sonic quadrúpede de barbudo. Ele era tão viciado em Sonic que ele fez um jogo da Mônica que é tipo igual ao Sonic, só que na verdade é igual o Wonder Boy. O Wonder Boy. Vocês sabem da onde veio o Sonic? Qual é a ideia de que um porco-espinho rápido, ou um ouriço, ou um whatever isso, rápido, é muito inesperado e deu certo? Isso se chama Japão. Não sei. É, isso que eu ia falar, Japão. Cara, Japão, responsável por 83% de toda a merda do mundo desde 1953. Exatamente. Eu sei que a SEGA tava entrando nesse mercado de consolos, aí falou, cara, tem um cara que tá bombando aí no mercado, é um tal de encanador italiano... gordo e ele faz sucesso não sei como. Então a gente tem que achar um rival pra esse tal de Mario, entendeu? Era explanado assim. Aí alguém falou assim: não, mas a gente tem um personagem perfeito, que é o rival do Mario. Ele é iradíssimo. Quem é? É o Alex Kidd. Peraí, vai ficar zoando o Alex Kidd. Alex Kidd é muito mais vacilo. É mancada, é mancada. É mancada, mas que era tosco, era, né? Cara, não era, não. O coeficiente win mais win de todos, cara. Tipo, ele ganha a galera no pedra, papel e tesoura. É. O jogo é muito foda, só que o personagem é tosco. O personagem é tosco. E você jogou quantos Alex Kidd? Você já jogou Miracle World. Todos os outros que eu tinha pra Master System eram um lixo absurdo, moleque. O Shinobi World é irado. Shinobi World é maneiro. É aquele que ele usa o carrinho. E tinha um que quando ele morria, ele gritava de forma irritante, moleque. Era tipo assim, encostou no inimigo. Como eles procuravam um rival pro Mario e perceberam que o Alex Kidd, com sua mão gigante de macaco, suas orelhas de bizarro e sua cabeça oval não ia dar certo, pensaram em fazer um coelho. Por que, que a gente não faz um coelho que é... Cara, eles pensaram em fazer várias coisas além de coelho. Foram várias hipóteses simultâneas que foram surgindo e eles foram estreitando até chegar na versão final que acabou sendo Sonic. Você não tá puta, várias ideias. Filha da puta, que é um filho da puta que falou que ia ser maneiro fazer com o Ouriço. Não, o que não, acontece? Cara, mas é que o Ouriço foi uma transformação do coelho, cara. Tipo, olha pra cabeça do Sonic, ele tem aquelas orelhinhas e tem... Ele tem as orelhas do coelho, né? É, exatamente, ele foi atrofiando, entendeu? Aí essa orelha não parece nem um pouco de coelho, parece de gato, sei lá. O Mamute se refere aos espinhos. Os espinhos originalmente era rabo de cavalo, entendeu? Fizeram cabelo escorridão. Foi atrofiando, ah, vamos deixar assim que tá maneiro. É, isso aí parece com o que é? Um pouco espinho, um Ouriço. Ah, tá maneiro, vamos lá. No mercado, essa porra aí mesmo. E realmente várias das ideias que foram aplicadas pro coelho depois acabaram indo pro Sonic de correr. Porque eles queriam um jogo bem simples, que fosse só um tipo de botão, que era o pulo. Eles, a primeira ideia que eles tiveram é: o nosso jogo só vai pular. Então não vai ter soquinho, não vai ter tiro. Inovou em relação ao Mario. Nossa, inovou. É o Mario tinha. Não, o Mario tinha o foguinho. Tinha o foguinho e tinha a corrida também. Tinha o botão que você dava pra correr pra tá foguinho. Que era um botão compartilhado, né? Que merda. Era o botão pra dar tirinho e pra correr. Ganhou na simplicidade, né, cara? Ganhou na simplicidade. Primeiro jogo, você só pulava, não fazia mais nada. E pra 2D, isso funciona perfeitamente, cara. Era... Peraí, tem algum jogo do Sonic em que ele faça alguma coisa além de pular? Tem. Joga tênis. Não. Tem aquele... É, se você estiver falando só dos Sonics do Mega Drive... Os Sonics canônicos. Não, do Master System tem o no Chaos, você aperta pra baixo o IA e ele manda a juradinha. Pô, não, mas em termos de botão, em termos de ter mais de um botão, entendeu? Ah, entendi. Ah, não me lembro. Pô, tô tentando lembrar. Eu lembro que, pô, no Sonic 4 tem esse negócio do cara dar o air dash pra cima do inimigo, né? O alto aim. É, mas é um botão só. O home é um botão só. É, verdade. É, tipo, a IA. Quer dizer, né? Uma parada que eu lembrei aqui, poder desbancar o lapso, ficou falando, ah, não é porco espinho, é ouriço. Dizer que a Tectoy no Brasil, ela chamou ele de porco espinho. Então se a Tectoy chamou de porco espinho, foda-se. Se a Tectoy chamou de porco espinho, obviamente é ouriço, então. Se você prefere ser educado pela Tectoy, não é? Meu amigo. Então, fazer o quê, né? Eu tinha o Mini Beat e tinha Pense Bem, cara. Quem não tinha aqui, vai embora, né? Guarda o podcast. Pense Bem é irado, realmente. Tectoy só fabricou. Cara, eu tô falando do Skype do meu Pense Bem aqui. É. Pense Bem é coisa de rico. Na minha época era, cara. Mas pior que era, mano. Memórias de uma infância na ZL. Só que tinha muito dinheiro pra ter um Pense Bem, cara. Aí, Mamute, próximo podcast lá do Sinatras, fala do Pense Bem, cara. Sério. Pode deixar. Faltou. Pô, tá bem, a gente pensou uma parada que não foi no plano, mas enfim, pode. Falta pro feijão também. E Lápis, quer falar um pouco da história da criação do Sonic? Eu achei que você queria a honra dessa vez. Não, não. Tanto é que eu pedi pra você ler isso. Você não queria olhar, ou você não sabia olhar? Eu tava vendo outras coisas, tava em outras aventuras. Ah, tava em outras aventuras no Pornhub. É, não, olha só. Ainda sobre o character concept do Sonic. Caraca, achievement pro Matt Splinter aqui. Ele não deixou o assunto morrer. Não deixou o assunto morrer, exatamente. Primeiro que o nome original do Sonic é ser Mr. Needle Mouse. Agulha rato. E, mas agora... a tradução direta pra palavra de ouriço, da palavra japonesa de ouriço, é Harinezumi. E isso é Harinezumi, que são dois, que é rato e espinho separados, né? Aí eles fizeram só a tradução direta disso. Olha só. Caralho, hein? Oriental. Aí sim, hein? Caralho, hein? E aí foi de fansub. eu fui de fansub. Ele é azul por causa cega. O tênis foi por causa do Michael Jackson. Michael Jackson. As cores do tênis foi por causa do Papai Noel. A personalidade. Não, isso é Brinks, cara. Que? Não, peraí, eu acho que as pessoas falaram e eu não consegui ouvir direito. Você disse que a personalidade do Sonic era baseada na personalidade do Bill Clinton. O Bill Clinton, quando ele fazia esses pronunciamentos que o presidente faz, que é o do Obama até hoje, foi na terça-feira, o Bill Clinton sempre encerrava com, ele falava assim, eu prometo que não sei o que, os Estados Unidos não sei o que lá. E eu will get it done. Aí batia na mesa assim, ele falava get it done pra qualquer coisa, sacou? Tanto que um belo dia ele tava no gabinete dele, entrou a estagiária, Mônica, ela falou alguma coisa mais, o seu Clinton, get it done. Aí ela falou, tá bom então, abaixou, fez o... Fez pra mim, a Mônica Lewinsky foi a única coisa que ele fez na vida dele, nunca mais ouvi nada. É, he did her, né? É. I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. A gente já falou aí que os caras queriam um mascote pra bater de frente com o Mario, queriam alguém que fosse carismático, né, que pudesse ser uma estrela multimídia, e queriam aposentar o Alex Kidd porque o carisma dele era 3 em AD&D, né? Então, o pessoal que depois viria a ser a chamada equipe Sonic, não, o Sonic Team, eles, os três principais, Yuji Naka, que é o programador principal, e os outros dois lá, os artistas, o Oshima e o Yasuhara, eles juntaram lá, fizeram um monte de coisa, chegaram no coelhinho, bababá, e a hora virou o ouriço adolescente. Todos os outros conceitos que eles foram criando antes acabaram aproveitando aí em outros jogos da SEGA ou dentro de coisas do Sonic mesmo, né? O Dr. Robotnik também, por exemplo, era um... O conceito final do Robotnik foi baseado num conceito inicial do que era pra ser um mascote. Então você imagina o mascote da SEGA sendo um maluco bigodudo num ovo. Um gordo careca bigodudo. Que na verdade é só uma criação do Dr. Willy, né? Como nós vimos no episódio de... E aí, uma vez definido todas as características do Sonic, né? Isso aí que o Mestre Splinter pesquisou bem a fundo na enciclopédia Barça. Eles tiveram lá o personagem pronto e aí chiparam. E aí o Sonic Ouriço foi lançado em 91 como jogo pra Mega Drive. E depois The Mix pra Master System e etc. E é a criatura maneira pra caralho, muito mais legal que o Mario que a gente conhece hoje. Get it done, moleque. Get it done. Bate na mesa. Bom, moleque, assim, agora só me ocorreu agora. Não me ocorreu agora da primeira vez, mas toda vez que eu ouço o nome do Dr. Robotnik oficial, né, que é o Dr. Eggman. Sim. Moleque, tipo, eu não consigo, tipo, caralho, ele é o Dr. Homem-Ovo. É porque a cabeça dele é um ovo, sei lá. Eu ignoro esse Eggman e ele pra sempre vai ser o Dr. Robotnik. Ele é tipo um transexual, sacou? Ele foi criado pelo Dr. Willy pra ser mais um robô lá, o Eggman. Mas ele se trocou de alinhamento, né? De robô pra pseudo ser humano, né? Na Tailândia. Fez uma operação, voltou. E aí adotou o nome novo dele, foi reconhecido. Só que ele tomou tantas drogas pra fazer essa troca que sempre que o Mega Man vem ao encontro dele, ele vê uma porra de um ouriço azul. Exato. Exatamente, cara. Agora, só agora eu fui descobrir nessa pesquisa pra esse podcast que o primeiro nome do Robotnik é Ivo. Então, o que acontece? A história do Sonic, que vem que, do manual do Sonic 1 do Mega Drive, diz o seguinte. Ele era um cientista muito bonzinho que trabalhava com os animais e era muito amigo do Sonic. O cientista era chamado Ove Quintobor. Um dia, ele fez um experimento, fez um super sapato da velocidade. Aí ele falou, nossa, vou dar pro meu melhor amigo, que é um porco espinho azul. Acontece. Altas drogas. Aí ele deu essa história que tá no manual. Todos nós sabemos que nem tudo que o manual diz é verdade. Não, na verdade esse manual que sai aqui no Brasil, você tá vendo o manual brasileiro? Claro. Esse manual, ele é um facsímile, as informações dele são facsímile da primeira aparição multimídia do Sonic, que foi um gibi da Disney. E lá tem esse negócio aí todo. Sério? Sério. Caraca, tu tem acesso a esse gibi, tipo, o scan? Cara, eu não tenho, mas se tem alguém que vai ter é o nosso amigo Daigo. Eu vou falar com ele, ver se ele arruma. Aí ele fez o super sapato pro Sonic e o Sonic foi lá brincar na floresta. Aí um dia um outro experimento que ele tava fazendo no laboratório deu pau e explodiu. E liberou a toxina do mal. E transformou ele no grande vilão chamado Ivo Robotnik. Caralho, moleque. Tipo, abriu um portal interdimensional, né? Tipo, aí veio o Ivo Robotnik da outra dimensão, que é tipo a dimensão do mundo dos espelhos, sei lá. E o Ove, sei lá o que, foi pra outra dimensão. Porque, tipo, cara, qual é a explicação? Explodiu o nome do cara, inverte, o cara fica malvado. Puta que me pariu, né? Tipo, isso é muito foda demais, cara. Normal, cara. É. Quando você fica malvado, se você fica malvado, uma das coisas que acontece é o seu nome ficar do contrário. Eu vou virar o... Claro. Não, na verdade, o que acontece é o seguinte, o Ove Quintobor era um... Pode ver pelo nome, Ove Quintobor, é tipo um nome norueguês, assim, dinamarquês. Mas só que o negócio é dos anos 90, né? Então ainda existia a União Soviética. soviética. E quando ele explodiu e virou maligno, ele passou a adotar um nome soviético. Quando ele virou maligno, é coincidência que o nome dele seja o mesmo ao contrário. É porque ele adotou um nome soviético. Ivo Robotnik. É. Faz todo sentido, cara. É, não é, é o contrário, é só... É coincidência, cara. Matou, moleque. Japonês nem tem essa noção de coisa ao contrário que nem a gente tem, pô. Aí ele pensou assim, agora que eu sou muito mal, moleque, eu vou chegar nessa ilha aqui, eu vou pegar todos os animais da ilha e transformar em robôs do mal pra dominar sei lá o quê. Porque naquela época ele não tentava dominar o mundo. Ele ficava só fazendo maldade na ilha. Não, cara, dominar o mundo e estabelecer o Robotniklândia, cara. Cara, a verdade é que ele tava melhorando as condições dos animais, entendeu? Deixando eles mais fortes, mais poderosos, mais aptos, entendeu? E mais malvados. Se alguém aqui nesse podcast entende de direitos dos animais, é o Senhor Eternidade. Com certeza. E faz design. Não, ele fez um ano de veterinária, moleque. Olha lá, olha lá. Ele foi fazer design. Tudo a ver, né? Me explica por que o Robotnik pega, tipo, sei lá, um gafanhoto e transforma num robô pássaro. Cara, me explica outra coisa mais fácil ainda. Por que uma organização maligna japonesa pega um cara e transforma ele num louva-a-deus chamado Kamen Rider? Japão, isso, cara. É Japão. O que eu vi... É, porque o Kamen Rider é assustador, ele é um dos bichos mais sinistros. A luta dele é uma das mais brutais, moleque. Por que o alienígena cheio de tentáculos tem que se reproduzir com todas as mulheres da Terra? Japão, cara. Japão. O apocalipse na Bíblia japonesa é com tentáculos pênis estuprando e matando todos. É possível, é possível. Esse tem que sair do alto do Monte Fuji, senão não vale a pena. Com certeza, senão não é uma história fácil. O livro das revelações tá escrito em todas as... Se você compilar todas as histórias de hentai já publicadas sobre... Me explica por que que quando você mata um robô, tipo, não importa, você mata um robô que é um caranguejo, na primeira fase, tem um robô caranguejo, aí você mata, sai um pintinho de dentro dele pulando assim. É porque o robô caranguejo era movido com a força vital daquele pintinho que tava lá dentro. O Robotnik, ele desenvolveu uma máquina que detecta o animal interior de cada animal, entendeu? Ele reformula todo o bicho pra virar o animal que ele sempre quis ver. Na verdade, ele tá realizando o sonho de todos os animais na ilha, né? É. Sabe o que era um caranguejo, cara? Para e pensa. O pintinho voa. O jogo é 2D plataforma. O caranguejo se move de um lado pro outro. É muito mais plausível se fazer um caranguejo, porra. Mas por que você transforma... Por que você transforma um pinguim numa abelha que solta um tiro pela bunda? Porque o sonho do pinguim é poder voar. E dar o cu. Ah. Eu já acho que são todos robôs pilotáveis e os animais estão pilotando os robôs. E tem também aquele jogo mais anterior da SEGA, que você controlava um bichinho azul e tinha que salvar os passarinhos. Eu não lembro o nome, eu não vou lembrar o nome. Alguém, por favor, lembra o nome. Como é que é? Vocês jogaram esse jogo, não? Qual jogo? Pera aí. É um jogo... É um jogo da SEGA, que sempre vinha em... Dessas gerações mais novas de Master System, vinha nessas fitas de 15 mil jogos. Que você controla um bichinho azul, eu não lembro. São passarinhos, é um bicho azul, e você tem que colecionar os passarinhos ao longo da fase, eles ficam enfileirando atrás de você, e você completa a fase, recupera todos e passa pra uma porta, sei lá. No Sonic 1, você tá atrás do Robotnik pra botar um fim nos planos dele. Você vai, passa por várias fases, elimina os robôs monstros que viram pinguins e passarinhos, e no final você encontra o Robotnik e derrota ele, no final de cada fase. Derrota ele N vezes até ele fugir definitivamente e o jogo acabar. No 2, eles falam, beleza, o Robotnik voltou a fazer as mesmas coisas. Só que agora, você puxou um amigo teu na floresta, que é o Tails. Correção, uma amiga sua. Não. Até hoje eu não me conformo com o fato de Tails ser mulher, cara. Cara, todo mundo me fala isso. Muita gente já falou assim pra mim, Tails é uma mulher, Tails é uma mulher, Tails é uma mulher. E eu nunca achei que Tails era uma mulher. Ele é um cara viadinho, porra. É meio afeminado, pô. Japão, porra. O Tails, ele não corre sinistramente, Mestre Splinter, por causa do sapato dele. Ele corre porque ele é uma aberração da natureza e nasceu com dois rabos. Então, eles giram os dois rabos como hélices e propulsionam ele pra frente. Se o Sonic fosse criado na época atual, a gente podia falar que o Tails é baseado na família Restart, né? É bem possível. Tá aí, hein? Ah, é verdade. Tem que ver isso aí, hein, cara? Tem que ver isso aí. Por quê? Mas peraí, o Tails não tem um sapatinho enviado também, não, cara? Ele tem, mas aquele sapatinho é Brinks. Ele falou assim, vou pintar igual do Sonic, que é Brinks. Comprou na Uruguaiana. Isso. Virou um maluco pra ele. Tá saindo do metrô ali na Uruguaiana. Aí o cara, ei, Sil, vem cá. Tem um texto aqui na minha mão, maluco. Igual ao do Sonic. falou, ah, é igual do Sonic. É igual do Sonic, cara. E é 20 reais mais rápido antes que o cara chegue aí. Antes que o cara chegue. Antes que o rapa venha. Aí, eu acho que não são duas caudas. Era uma cauda só e ele sofreu um acidente com o Kid Bengala. É possível. Como é que foi o acidente com o Kid Bengala, velho? Cara. Acho que é o meio, porra. Diga adeus às suas pregas. É. Ah! Inimigo, 27 centímetros, cara. A jogabilidade do Sonic era uma coisa muito legal. Por mais que as pessoas falam assim, não, o jogo era só correr e ir muito rápido pra frente e pular. Eu discordo completamente. Primeiro, que as fases não te permitiam você só correr pra frente e pular. Se você fizesse isso, você ia dar de cara num espinho que tava muito maldosamente posicionado ali, pra você morrer, você ia pular, toda a mola tava posicionada de frente pra um outro espinho. Se você parasse uma mola que tava na parede e fosse, você ia bater no espinho e perder todas as moedas. Então... Mentira. Se você tivesse na velocidade certa, você não cai em espinho nenhum. Onde eu tô querendo chegar é que o jogo nunca foi tão rápido quanto as pessoas sonhavam que ele era. Muitas pessoas falam, não, o mais legal do Sonic é que você corria rápido pra cacete. Pega o Sonic, eu fui jogar o Sonic do Mega Drive esses últimos dias. Pega ele de novo, ele não é tão rápido. O Mario, segurando o botão de correr, é mais rápido do que o Sonic. O Sonic te dá mais sensação de velocidade do que o Mario. Só dá porque você precisa, só dá porque você precisa alcançar a velocidade pra fazer o loop. Mas a velocidade que você alcança é menor do que a do Mario correndo. Mas sensação é tudo, cara. Além disso, o Mega Drive era um videogame inferior em determinados aspectos em relação ao Super Nintendo, então. Mas você tá falando que é o Mario do Nintendo? Não, eu tô falando... Na verdade, eu tava comparando até com o Super Mario 3 mesmo, que me veio à cabeça. Então você acabou de destruir a minha infância e vai tomar no seu cu. Aqui, voltando ao ao jogo lá do que eu falei do de você que jogava com o bichinho azul. Penguin Land. Eu não lembrei, aí eu desisti, abri o Birk aqui e fui perguntar pro Caio. É Flick, cara. O nome do jogo. Flick. F-L-I-C-K-Y. Eu vejo muita coisa do Sonic nesse Flick já. O fato do bicho ser azul, de você salvar os bichinhos, etc. O Flick é de quando? Ah, deve ser de 84. 84. Como é que escreve o bagulho? F-L-I-C-K-Y. C-K-Y. Sem K-Y. Que vem isso aí, hein, cara. Mas uma das coisas de jogabilidade que foi pro Sonic 2, que eu achei muito maneiro, que deu um nível fodástico pra parada, foi com o Tails, você pegar o segundo controle e controlar o Tails. Então, você podia você e o seu amigo, ao mesmo tempo, jogar um jogo de plataforma. Isso foi muito maneiro. Você e sua namorada, que jogava com o Tails. A minha namorada? Ou seu namorado, né? Ele viu que ele... A minha namorada? Eu nunca tive namorada. A minha namorada, afinal, que eu só fui todo conhecer... todo mundo sabe, né? A ninja inimiga é o depois. Homem dessa relação. Cara, é o modo de dizer, cara. Você, eu te falo, você, hipoteticamente, jogador que tá jogando Sonic, pode jogar com Sonic contra sua namorada, hipotética. Porra, não sabe. Olha só, ô ninja inimigo, porra, vocês nasceram um pro outro, cara. Do dia em que nascemos e vivemos para o mundo, nos falta uma costela que encontramos no segundo. Exatamente. Às vezes, muito perto, desejamos encontrá-la. No entanto, é preciso muito longe de buscá-la. Não, então peraí. Barry White. Disco Ninja, me ajuda aí. Barry White, deixa eu dar um recado. Ninja inimiga, eu te amo. Pronto, pode voltar aí. Podia ter botado Marvin Gaye. Será que ele salvou a relação? É. Aposto que ela nem ouve esse podcast lixo. Ela nem escuta. Ela nem escuta. Igual ser na eternidade, pô. Exatamente, ela só participa. É uma maneira que vocês podem botar na edição tudo que vocês quiserem, né, cara? Me humilhando. Provavelmente fazem isso, né? Mas... A gente faz, cara. A gente faz pra ver se você escuta. Mas eu ouço, você nunca reclamou. Eu não ouço, pô. E uma das piores coisas era a inteligência artificial do Tails. O que ele fazia? Ele simplesmente copiava todos os movimentos do Sonic. Ou seja, você pulava e em seguida ele pulava. Só que aquilo funcionava pra posição em que o Sonic tá. E não necessariamente pra posição em que o Tails tá. Então, dá pra fazer muita sacanagem com o Tails. O Tails às vezes cai em buraco. Tem um vídeo que é só mil e uma maneiras de matar o Tails, cara, no YouTube. Depois, se eu achar o link que tá aí no post, se eu não achar, vocês nunca vão ter ouvido isso. Pô, moleque, esse vídeo que eu passei pra vocês é mais ou menos isso. Assim, o cara fica passando o vídeo inteiro tentando matar o Tails. Aí quando ele consegue, ele fala, fuck you, Tails. Aí, tipo, caralho, eu capelizo o resto do vídeo inteiro. Aí quando ele consegue matar o Tails, ele fica, porra, Tails, imbecil, filho da puta. Para de ser mongol. Sonic 2 foi o maior sucesso. Eu acho que foi o melhor jogo do Sonic. Alguém discorda? Na minha opinião, não. Foi. Eu gosto do 2. Eu gosto bastante do Chaos. Mas o 2 é bom. Muito do 3 também. Eu gostava muito do Chaos também. Não, eu tô falando do Sonic 2 pra Mega Drive. Não, pra Mega Drive eu não joguei muito, não. Engraçado que os Sonics que mais fizeram sucesso foram os Sonics do Mega Drive. Mas aqui no Brasil, a maioria das pessoas que eu conheço jogaram muito mais os Sonics do Master System do que os do Mega Drive. Do Master System? Master! Ah, tá. É, foi um trabalho exemplar da Tectoy. É, o, é porque o Master System cruzava, o Master System custava 120 mil cruzeiros e o Mega Drive custava 400 mil cruzeiros. É. E não era tão superior assim, graficamente. Não, nem era, um era em dobro de bits. O único upgrade era que tinha tipo um botão a mais. Não, não, olha só, o Mega Drive não era 16 bits de verdade como o Super Nintendo era. O Mega Drive era uma, né, sacanagem. Ele, era duas placas de 8 lá que ele fez uma macumba lá e falava que era 16. Não, não era, mas sério. O Sega é mestre em fazer isso, hein? Puta que pariu, fez a mesma coisa depois com o Dreamcast, cara. Não, mas falando sério, você tá falando que o Sonic do Mega Drive não é tão mais bem feito graficamente do que o do Master System, cara. O Sonic, os Sonics do Mega Drive são os jogos mais bem feitos no Mega Drive. Eles, uma das coisas que cativaram... Não, veja bem, eu não acho o Sonic o jogo mais bem resolvido graficamente no Mega Drive. É, eu acho que o Sonic do Mega Drive pro Master System, a diferença é óbvia, mas é uma diferença baseada na limitação das duas plataformas de hardware. Não tem nada no Sonic de Mega Drive que seja uma coisa absurda. Tem jogos muito, muito bem, melhor resolvidos graficamente no Mega Drive. O Mega Drive, ele sempre teve um problema que a paleta de cores dele não era tão maneira quanto a paleta de cores do Super Nintendo. Então, os jogos do Super Nintendo sempre eram muito mais bonitos. O Sonic, você não vê essa falta de cores tão grotesca. Sonic só usa azul e verde, porra. Azul e verde, cara. E as nuvens, cara. E as argolas. Você só as jogou aquele Zone, maluco. As nuvens são rosas. Porra. E lá nas fases do cassino é tudo preto e dourado. E vermelho. Vermelho. Porra, cara, com uma caixa de lápis de cor da Faber-Castell de 12 cores, eu pinto o Sonic inteiro, cara. Com uma... Mas voltando ao meu estilo ninja, de Mesh Splinter, que volta ao assunto. Voltamos ao Sonic 1. Origem Inimigo, você não comentou, mas você sabe qual foi o jogo que o Sonic 1 desbancou e virou pra poder virar o jogo oficial do Mega Drive, que vinha com videogame? O Mega Drive? Não sei. Altered Beast. Ih, caraca! Era um jogo de arcade, né? O Mega Drive, em parte, foi criado também pra pegar os jogos de arcade da Sega e colocá-los dentro de um console. O Altered Beast era um desses jogos poderosos. O Sonic era um jogo feito diretamente pro console. Então ele tinha essa vantagem de ser um jogo original e de ser um produto novo. E quanto ao Altered Beast, o cara, por mais que se comprasse, ele sabia que quando o cara chegasse em casa pra jogar, ele ia ver que não era a mesma coisa, né? Mesmo efeito Pac-Man do Atari anos antes. Então aí o Sonic desbancou, até porque, porra, o Sonic é muito mais carismático, até pra um público geral, do que a porra dos lobisomens lá, Crepúsculo do Altered Beast. Moleque, na boa, imagina uma maquininha do Sonic no Flipper. Aquela porra ia ser o papaficha mais papaficha do universo, moleque. Fudeu, filho da puta. Não, primeiro que tinha que ter alavanca e um botão, grandão, assim, só. É, exatamente. É dele, o gigante. Aperte o botão para pular. Press button to jump. The button. Os jogos do Sonic foram feitos com sempre pensando em fazer um show gráfico. Isso é sério. Foi... É sério. Não, é porque isso o resto é sério. Que ele falou antes é caô, essa coisa. Não, antes que você fale, não é nada disso. Isso, no planejamento do Sonic mesmo, ele sempre fala, como esse vai ser o grande mascote da SEGA, vamos fazer um jogo muito bonito, porque aí vai poder chamar atenção visualmente pro personagem e a gente pode consagrar ele como o personagem da SEGA. Cara, mas assim, todo mundo quando vai fazer um jogo pensa em fazer um jogo bonito, né? E aí... Pera aí, lá. Vou fazer um jogo escroto aqui, pra ver se... Não, fazer um jogo com gráficos horríveis. Fazer um jogo bonito, principalmente naquela época. Fazer um jogo muito bonito não era isso que as pessoas pensavam. As pessoas davam mais foco pra jogabilidade e pro level design do que pro próprio gráfico. Olha só, a gente tá falando de 91, cara. Sim. 91 já era muito adiantado em relação a essas coisas. 91 era muito baseado em level design, porque o que bombava na época era jogo de plataforma. Jogo Depende, cara. Na equipe, o cara que faz o level design tava preocupado com o level design, mas duvido que o cara da arte tava lá fazer uma parada escrota. Ninguém me dá valor mesmo, vou me matar. Mas não é todo mundo que tem o mesmo desvio de grana, entendeu, cara? A grana, o investimento do jogo é repartido entre... de grana, sacou? Não, desvia pro departamento de arte essa porra aqui. Faz o caixa 2 do departamento de arte dessa porra aí. Caixa 2 de Sonic aqui, meu. Os filhos da puta do sonho do level design são os filhos da puta, rapaz. E Sonic foi um jogo muito detalhado nisso. Você vê, por exemplo, lá, investimento na jogabilidade do Sonic. Não, pula, tá bom, chega. Ah, cara, mas tu fala isso, tipo, ah, o jogo é muito simples em termos de jogabilidade, eu acho que o Sonic tem uma parada que é muito foda, assim, no quesito jogabilidade mesmo, que, cara, na simplicidade dele, ele é, tipo, ele faz muito bem, cara. Tipo, ele só tem um coletável ao longo das fases, que são as porras das argolas lá. Tu pega, a argola te dá vida, te dá ponto, te dá energia, e o que é pra mim a parada mais maneira do Sonic, cara, que só corrobora, tipo, a fodeza em alta velocidade dele, é que, tipo, cara, você batendo nos espinhos, não batendo, contanto que você tem uma merda de uma argola, você pode continuar jogando. E você não tem que ficar se preocupando em pegar todas as argolas da fase, porque, porra, vai te dar... Porra, mas essa que era a parada. Mas você já parou pra perceber que quando você pegava várias argolas no Mega Drive, você era acertado, as argolas pulavam assim num desespero, tipo, caralho, minhas argolas que eu tô carregando, puta que pariu! Moleque, uma parte sempre me deixava muito puto, cara, que eles sempre te garfavam, a partir de um número eles te garfavam as argolas, né? Tipo, ah, tô 25, com 70, 25. Tô com 73 argolas, aí morria, psh, saiu 25, puta 25. Que pariu, onde é que foram pra mais outra, maluco? Não, é tipo assim, vou pegar uma vida, você pegar 100 argolas, vou pegar 100 argolas, aí você tá com 99, aí tu pula na mola, espinho, pão. Aí vira 25 argolas pra tudo que é lado. Aí você, porra. Eu me sentia muito, muito garfado, cara. Eu falava, pô, que sem graça. E aqui, tipo, mó cauteloso, desviando de bala, matando um macaquinho da árvore. Aí eu, pô, apertei baixo, B, soltei, e o maluco saiu pegando uma porrada de argola, bati na televisãozinha do Robotnik, porra, fudi. Não lembro que Sonic era, mas eu lembro da batalha épica de algum boss que eu fiquei a luta toda administrando a uma argola. Pô, e todos os Sonic, todos os bosses são assim, né? É, porra. Mas no do Master System, pelo menos o 1 do Master System, você não tinha isso. Você podia ter 90 argolas, que na época eu chamava de moeda. Quem não chamava argola de moeda quando eu era moleque? É, eu não, eu chamava de argola, foi mal. Isso. Eu sempre chamava... Até eu entendi que a parada era uma argola, que não era uma moeda. Pra mim aquela porra era uma moeda. Uma moeda com um buraco. Moedas furadas aí. É iene, cara. Iene, é, pode crer. Aí vinha... No Sonic do Master System, quando você acertava, pulava... Você tinha 90 argolas. Te acertavam, pulava uma argola transparente, que você não podia pegar de volta, e caía no infinito. Você falava, chora, neném. Não, mentira. Era transparente, sim, mas não era uma só, não. Era uma, era uma só. Na do Sonic 1, era transparente, cara, e uma só. Eu não me lembro porque eu joguei mais no Sonic 2, mas eu acho que não era, não era tão papa ficha, não. Porra, se vocês, quando tinham 11 anos, ficavam contando quantas argolas ele descarfou. A diferença falou, 33, olha, eu tinha 40, porra, vacilo. A diferença que eu tô querendo dizer é que você não podia pegar argola. Ou seja, no Sonic do Master System, você não podia ficar no tomei uma porrada, peguei argola, tomei uma porrada, peguei argola, entendeu? Qual Master System que você tinha? O meu Master System, eu fazia isso, cara. O problema é que todo vídeo sei que lá, eu vejo na internet de Master System, sempre alguém, olha como eu sou foda, não tomo nenhum dano. Não dá pra ver. Cara, já ouviu falar em emulador? Você tem medo de ser preso? Não vendem mais Master System, cara, você pode baixar. Vendem sim, você tá enganado. Ah, mas é, tem o Sonic Collection. Eu já também. DS. É tipo Master System 8000. É verdade. Mas tem uma coisa que eu lembro, Mesh Splitter. Isso eu lembro. No Master System, as fases do boss não tinham argola. As fases do boss não tinham argola? Então, no Master System, você não podia fazer isso que você falou que fazia. Tinha na primeira fase você, de boss, você entrava na fase, pulava 3 ou 4 buracos. Que não, um deles é um buraco falso, que não tinha... Aí. Não tinha espinho embaixo. O ninja inimigo tem razão. Cai uma argola, papa ficha transparente e ainda vai pro espaço. Opa, ficha transparente. No Sonic Chaos também, não? Não, Sonic 1 só. Ah, então é a minha experiência que eu tô falando no Sonic Chaos, que eu comprei os dois ao mesmo tempo. Pô, moleque, esse negócio de buraco falso aí me lembrou, cara. Meu irmão, ele tinha um hábito de jogar com um amigo dele. Amigos, né? Mas tinha um amigo que tinha um irmão mais novo, cara. E aí os moleques ficavam jogando esses jogos, esse Sonic, Mega Man. Aí os moleques ficavam falando, ai, pula naquele buraco, ele é falso, tem uma vida. Aí o irmãozinho pulava, morria e roubava o controle do moleque. Porra, terror era no buraco seguinte. Filho da puta. Essa história de buraco falso me lembrou aquela história do Ronaldo com o André e os amigos. Buraco. Ariadna. É o fake buraco, né, cara? Ariadna, moleque. É. É uma cilada. Ariadna foi pra Tailândia e voltou diferente, pelo que diz. Voltou com fake buraco. Aproveitando que a gente tá fazendo esse paralelo com o Master System, eu quero lembrar uma das coisas que eu acho mais maneiras do Sonic do Master System. Um dos grandes plus do Sonic eram as esmeraldas do caos. Existiam 7 esmeraldas do caos em cada jogo do Sonic que você tinha que pegar, e quando você pegava, você tinha o final melhor. Só que... final bom, né? Porque o outro era o Bad End. É, que é chamado de final de verdade mesmo. Exato. No Sonic do Mega Drive, você só pegava as esmeraldas numa fase especial. Cada esmeralda tinha uma fase especial própria pra ela. Tanto é que tinha aquela musiquinha insuportável da fase do Sonic 1. Que o cenário inteiro ficava girando e você ficava com dor de cabeça. Tom. Pô, moleque, mas na boa, eles acertaram muito sério na fase bônus do Sonic 2, cara. Não, a do Sonic 2 era iradíssima. Porra, muito grave. Tu lembra como é que era? E era pseudo 3D a fase bônus do Sonic 2 e a do Sonic 3 também. É. Então era tipo, caraca, tô jogando em 3D, maluco! Sou foda. Só que no Master System eu achava mais maneiro, porque essas fases especiais você só conseguia se você pegasse, sei lá, 50 argolas e passasse na argola final em cima da plaquinha no final da fase. No Master System não tinha fase especial. As esmeraldas ficavam escondidas nas fases e você tinha que achar ela em cada fase. Eu achava que isso era muito mais maneiro do que você ter que ir na fase especial pra pegar ela. Fase especial, bem ou mal, você faz os X pontos e consegue a esmeralda do caos. No Master System não, você tinha que saber onde a esmeralda tava ou ficava procurando que nem um maluco. Era uma época que não era tão fácil. Se você queria roubar e procurar na internet, não tinha internet. YouTube. Pô, mas peraí, isso daí não dava uma quebra no jogo, não? Porque assim, eu fico com a impressão que, pô, Sonic, a contar que o Ninja Nigo falou, assim, que não é muito, tipo, sair voado pra frente, completar a fase, que é um pouco isso. Mas assim, é muito esse negócio. Cara, eu não quero saber o que ficou pra trás, mano. Eu quero chegar logo no final da fase, que a porra da fase tem tempo, tem chefe, e eu não quero perder a argola, que eu quero ganhar uma vida. Aí, tipo, tu parar pra procurar onde é que tá outra esmeralda, tu dá uma. Aquele negócio, né? O Sonic para, dá um passinho pra frente, aí vira pra trás, começa a andar, ganha velocidade de novo e porra, que é o maior quebra-clima, assim, quase. Vou te explicar uma coisa. Esse é o paradoxo do Sonic, cara. É o trade-off. Eu vou te falar. Eu vou falar um outro aspecto que quebra esse negócio de que o Sonic é um jogo de ir pra frente, correr. Algumas fases, por exemplo, como a do cassino, você não consegue correr. Quando você consegue atingir a velocidade de correr, você bate na parede, tem que pular, tem que subir uma plataforma, tem que fazer uma sacanagem. Tinha uma fase no Sonic do Master System que era você subir a cachoeira. Todo mundo lembra essa fase? É, você tinha que mandar o Rosan choriurrar no negócio. A fase era só pular em cima dos troncos que desciam a cachoeira. Ah, lembro. Era só isso. Você não corria na fase. Existiam várias fases que não tinha que correr. Assim, isso não é meio, tipo, sei lá, eu fico um pouco com a impressão de, sei lá, perder um pouco da graça, assim. Maneiro mesmo, pra mim, é... Beleza, que isso depois no Sonic foi sendo meio deixado de lado, assim. As fases vão ficando mais elaboradas, porque tem que crescer um pouco a velocidade. Mas no início do jogo, assim, até mesmo na fase do cassino, se você já meio tá malandro da fase, você já sabe mais ou menos onde pular pra evitar as molas, pra evitar as máquinas de caça-níquel. Pra evitar, cara, porque a fase de cassino do Sonic, ela é tão genial porque ela é idêntica a um cassino, cara. Quando você é um mestre do cassino, você sabe a hora de parar, você sabe qual é o caça-níquel que vai te sacanear. Cara, é perfeito, cara. A genialidade de Sonic se traduz nas fases do cassino. Quer ver uma outra fase que retrata que Sonic não corre tanto? Fase da água. Sonic. Ah, valeu, senhor fadão. Corre pra caralho dentro da água, então. É isso que eu tô querendo dizer, entendeu? Se tu quer fazer um jogo que o cara, o objetivo é correr e chegar no final da fase rápido, não bota a fase da água, cara. Porque não, quando tu entra na água, tu fica lerdo pra cacete todo na mundo. Na verdade, o que deveria acontecer é que o Sonic deveria andar sobre as águas. Mas acontece. É, mas aí, a União Cristã do Kentucky, quando o Sonic chegou nos Estados Unidos, reclamou. Falou que tava fazendo uma paralelização de um ouriço com Jesus. Aí fudeu tudo. Acontece isso no Sonic 2. Na primeira fase da água do Sonic 2, se você conseguir fazer tudo direitinho, você corre a fase por cima da água. Mas se você erra algum momento, você vai parar por debaixo da água e tem que ler. Porque aí quebra a tensão superficial e você afunda a física de novo aí do Sonic. É, mas aí que vem, tipo, a minha tese contra Sonic, assim. Sonic, tipo, ele é um jogo que, se você for, tipo, jogar pra caralho, a dificuldade dele, tipo, diminui, porque você vai pulando os obstáculos que podem te atrapalhar ao longo da fase, né? Em outras palavras, é tipo assim, maluco, se você já jogou muito Sonic, tu sabe o que tem que fazer na fase da água, maluco, tu não dá mole, tu não garotinha de modo que o chão caia, sei lá, de modo que você caia na água e você morra pela falta de ar. Você vai pulando que nem um corno desalmado, filho da puta, e tipo, Ah, mas isso, por exemplo, o Mario também é assim. Isso se chama aprendizado. Tava lá em São Paulo, eu, o Crush e uns amigos nossos jogando esse Mario. E aí a gente descobriu que as moedas serviam pra você comprar dicas pro jogo. Uhum. A gente comprou lá uma dica que mostrava um vídeo tutorial de como você passar na primeira fase do castelo, sendo ninja pra caralho, pulando na parede igual um Mega Man, sem encostar em ninguém e terminando em 30 segundos. Quando você vira o fodão supremo, funciona. É, mas é isso que eu. É um aprendizado, mas é um aprendizado diferente, assim. Porque, tipo, não é um aprendizado, tipo, eu sei jogar contra todas as adversidades da fase. Não é tipo a Ninja Gaiden, né? Vem aqueles inimigos, porrada de inimigo, eu sou foda que eu mato os inimigos, ou desvio dos caras no frame, assim, filho da puta, e não... No parkour boladão. É diferente, é tipo, eu sou rápido pra caralho e eu sei que eu não... Aqui eu não posso dar mole, é um aprendizado mais burro, assim, pra se dizer. eu concordo com você, Mamute. A ideia do Sonic, que ficou nas nossas cabeças, é que correr pra chegar logo no final da fase e tal, passar por todos os obstáculos é a parada mais legal. Só que, primeiro que você não consegue fazer um jogo que tem um level design tão perfeito ao ponto de atingir a velocidade que o jogador quer que o Sonic tenha e conseguir manter o reflexo pra ele conseguir desviar de tudo, entendeu? O jogador não tem o reflexo que o Sonic teria pra poder fazer certas coisas. Então o jogo fica meio broken nesse aspecto. E uma outra coisa que... aí perde também um pouco da sensação do jogo de plataforma. O jogo de plataforma é o quê? É você pular pelos obstáculos, subir rampinha, descer, matar os inimigos. O Sonic, ele não, pra ele correr na fase, ele não pode matar os inimigos. Ele tem, no máximo, esquivar dos inimigos. É. Aí perde um pouco do propósito também do jogo do Sonic. Então, o que eu penso às vezes é que a nossa geração, que gosta muito de Sonic, pegou a impressão errada do Sonic, tá ligado? É, pode ser. Ou joga de uma forma estranha, né? É, que se você for jogar Sonic antigo hoje em dia, primeiro que talvez você não ache um jogo tão maneiro, mas você vai perceber que não é como você imagina que seja. Seja em corrida direto, loop e velocidade extrema. Isso é o que o Sonic Adventure e os jogos mais novos têm tentado fazer. E às vezes, quando eu tô jogando Sonic Adventure, passo infinitos grinds em cima de tubos e loops e coisas loucas. Eu falo, cara, eu não tô entendendo nada que tá acontecendo nessa fase, maluco. Caralho. Às vezes eu solto o controle e o personagem vai. Sabe que isso aí aconteceu comigo? Que eu fui jogar Sonic 1 no DS e não achei tão legal como eu achava antes. Pois é. Deu até uma brochada, você foi, pô? É, Cruxeiro, a impressão que eu tenho é que esses jogos, eles fizeram um pouco isso, assim, esse mais recente. Eles tentaram dar o elemento de plataforma muito mais complexo do que o propósito do jogo, assim. Né? Tipo, aquele negócio, tipo, você tem 3 níveis de fase muito acentuados, assim, pra você escolher. Aí, tipo, fica meio bunda lelê. Tipo, tu não vai, tipo, jogando a fase pra descobrir onde é que tem a caixinha da televisão, onde é que tem a caixinha da, sei lá, de mais 10 argolas e tal, porque, tipo, tem em todos os lugares, assim. Então você não precisa muito explorar. O que é a caixinha da televisão mesmo? Cara, era uma televisãozinha que ficava, tipo, com a cabeça. Não, sim, mas... Ah, era vida, né? É, aí tu pegava e... Tinha televisão invencibilidade, tinha televisão com vida, televisão com 10 moedas, 10 argolas. E no Sonic Chaos tinha televisão que você pegava as botas voadoras. Ah, é, pode que tinha as botas voadoras. Ah, moleque, botava jato na bota. Mais ainda, né? Aí sim. Aí sim. Mas contrariando o Ninja Inimigo, tinha fase no Sonic 1 no Master System, principalmente as primeiras, que se você fosse muito rápido, você saía da tela, você via o cenário se deslocando, o Sonic já tava lá na puta que pariu, você não sabia o que acontecia. Quando você via, de repente aparecia a plaquinha e você tava correndo contra a parede do cenário, você passou a fase toda e pulou até a placa. Sim, isso aconteceu. Eu tava com saudade do Mestre Splinter estalando o dedo assim quando fala, cara. Que charmoso. Isso acontecia muito quando você descia uma rampa rolando. Aí você ganhava bastante velocidade. Aí no final da rampa tinha tipo um piruzinho que você decolava. Aí você ia pra puta que pariu do cenário, pular por cima e não via mais nada. Só que você não tava correndo rápido, só tava pegando aceleração, descendo e voando depois. Aí depois que você caía no chão, voltava a correr, voltava a velocidade normal. Ah, tá bom, desculpa, não era rápido então. Foi mal, beleza. Rápido era Alex Kidd, cara. Por que eles trocaram? Que merda. Só o último personagem aqui que foi pra mim, na minha opinião, o último personagem que lançaram pra Sonic antes de Sonic cair vertiginosamente. Foi o Restart. O Knuckles. Aí sim. Esse é o cara do Restart que eu não falei na hora, tô falando agora. Olha Knuckles. O cabelinho emo do Knuckles, cara. Ah, mas ele então, ele é emo, não o Restart. Não, cara, ele não é emo. Ele é o badass, ele é o... Eu sou... Mauzão e soco. É só um cara, viado, caralho. Não, cara, o Knuckles é do Reino Wiki de Fênix, do filho Riei, da classe Vegeta, da família não sei o que, entendeu? É um desse tipo de personagem. Motoquia. Não, cara, ele é tipo Equidina. Equina. É. Equidina. Eu sempre falei Equidina, eu vou falar assim. É que nem o Hedgehog, Sonic the Hedgehog. Tak Glossidae. Equidina. Moleque, é Equidina em português. Equidina. Não é Equidina? É Equidina. É proparoxítona. Achava que era Equidina. É um bicho que pra mim só existe no Sonic. Na vida real ele é Brinks. É que eu acho que ele é... É que eu acho que ele é do novíssimo mundo ali. Ele é da... Deve ser marsupial essa porra, se der mole. Marsupial? Nossa. Não, peraí. Ah, ele é mamífero também. Eu acabei de olhar a classificação científica dele aqui. Deve ser bicho da Austrália. É mais uma aquele... Brinks de Deus, né? Que nem é ele, olha a foto dele aqui, ele tem bico de pato e tem espinho. Eu falei, porra, essa porra é da Austrália, moleque. Não pode ser de outro lugar. Eu vou usar aqui um pouco da parte lapso que minha personalidade é formada. E vou falar que também aqui... Equidina também na mitologia grega. Equidina. Equidina. Na mitologia grega. Fala em inglês, Equidina, moleque. Equidina. Ela era uma meia mulher, meio cobra, que era conhecida como a mãe de todos os monstros. Que era e ela... meia mulher, meio cobra. Tem que ver isso aí, mundo, cara. Tem que ver isso aí. No mundo real, ele é um meio pato, meio ouriço, porra. Então, exatamente. Beleza. Aí, se você pegar na mitologia grega, todos os monstros famosos, eles são filhos da Equidna. Por exemplo, Cerberus, a Quimera, o Górgono. Aquele que era o... Sila, que era do Cavaleiro do Zodíaco, é lá, do Iô. O Kraken também? O Kraken eu já não sei. Quem é? Mas a Hidra de Lerna é. Acho que o Kraken é nóis. A Águia. A Águia que... Cara, como é que não pariu a Hidra mesmo? A Águia que comeu o fígado do Prometeus também é dela. Pode crer. Equidna põe ovos também. Que nem é muito cara, filho, tá vendo? Filho famoso, cara. Por isso que é bom ter um maluco que fez veterinário nessa porra desse podcast, cara. Sabia que ia ser útil pra caralho. Um sabe googlar, né, cara? A conclusão é, eu não faço ideia do que esse bicho é, do que esse bicho faz. Esse bicho mama, se ele rói, se ele põe ovo, se ele... Ele é mamífero, então ele mama. É, mas bota ovo. Ele mama, mas põe ovo. Ele é um pouco espinho que bota ovo, cara. É parente do ornitorrinco. E parece um tamanduá. Pois é, mas se ele é da classe mamalha, como é que ele é vivíparo? Como é que ele é ovíparo? Os mamíferos não são todos vivíparos? Por isso que não faz sentido. Ele é mais uma das brinks de Deus, que nem... É por isso que ele... Por isso... Fala com Deus aí que, porra, é mais fácil, cara. É. Ô, porra, ô, maluco. Ô, tu mesmo, eu, de barba branca. Porra, tem que ver isso aí, hein, cara. Tem que ver essa parada aí lá na Austrália, hein, porra. Os Equidnas machos têm um pênis de quatro cabeças, moleque. Isso é muito bizarro. Nossa, mano. O Knuckles, no jogo, ele é só um maluco de cabelo vermelho de dread que dá soco, escala a parede e plana no ar. Que todo mundo fala, caralho, o maluco voa, é muito sinistro. Aí... Aí ele socava e podia escalar as paredes e tal. Ele começa o Sonic 3 como se fosse um vilão, rouba as suas esmeraldas do caos, vaza, fala, ah, eu sou vilão. E no meio do jogo você convence ele que o Robotnik é um cara mau e ele começa a lutar do seu lado. Só que no Sonic 3 você não podia jogar com ele. Aí veio a expansão do Sonic 3. Um jogo, o primeiro jogo, que era um cartucho pra botar mais jogos. Nossa, era tosco demais. É. Ah, cara, era muito bem mandado. Pô, eu me amarrava, tipo, botar o Sonic Knuckles em cima do Sonic Knuckles. Eu lembro até hoje, eu pedi o Sonic Knuckles de Natal. Fiquei muito feliz quando minha mãe me deu. Eu lembro desse Natal, moleque. Foi o melhor Natal da minha vida. Quando eu ganhei o Sonic Knuckles, eu achava muito irado, porque aquele cartucho, além de vir com um jogo todo novo, que você podia jogar ou com o Sonic ou com o Knuckles, você podia botar ou o Sonic 2 ou o Sonic 3 pra você jogar com o Knuckles nesse jogo. É chato que só não podia botar o Sonic 1, porque o Sonic 1 era um jogo muito primitivo pra aquela tecnologia, né? Eu nunca joguei com o Sonic 2, não. É a mesma coisa. É porque onde eu alugava as fitas, eles só tinham o Sonic Knuckles direto, não tinham a que era pra encaixar outra em cima. Ou tinha e eu não alugava, que ia ser idiota, tem que alugar dois jogos. Entendi. Aí eu alugava o Sonic Knuckles direto. Sonic 3 foi o último grande jogo do Mega Drive. Grande jogo. Tiveram vários jogos opcionais. Teve um jogo exclusivo do Knuckles, que era Knuckles Chaotix. Que você jogava com o Knuckles e tinha, tipo, um jacaré man, um abelho cotora, o bicho escroto e o bicho mais escroto. Não, tinha tipo uma abelhinha, moleque. Tinha uma abelha, um jacaré e um bicho roxo, chulo pra caralho. Ah, eu já sei opcional que eu joguei. Um Tetris do Robotnik. Dr. Robotnik's Min Bean Machine. Caralho, pode crer, tipo Columns. É, tipo Columns, exatamente. E Columns era tipo Tetris. É tipo Tetris. Só que aí não tiveram problemas com licenciamento com os russos, só isso. O jogo mais escroto foi Sonic Spinball. Eu falei pra minha mãe, mãe, eu quero um Sonic de aniversário. Aí ela falou, tá bom, filho, vou te dar um Sonic de aniversário. Aí o Ken disse assim, caralho, vou ganhar o Sonic 3, moleque, caralho, que irado. Aí a mãe foi na loja e provavelmente falou, aí, ô Zé Mané, qual é o Sonic mais barato que você tem aí? Pô, tem esse Sonic Spinball aqui. É isso aí, meu filho pediu Sonic, é isso que ele vai ganhar. O Sonic. Exatamente, fiz a mesma coisa que sua mãe. Um moleque pediu Sonic de aniversário, eu fui na loja e falei, qual Sonic é mais barato? Eu não tinha Mega Drive, não sabia nem que existia Sonic 3D Blast. Quando eu olhei, falei, caralho, é 3D. E caralho, é 3D. E comprei, moleque, dei de presente, depois só fui xingado até a morte. O Sonic 3D Blast também é posterior ao Sonic Knuckles. É. Cara, uma vaga lembrança que eu tenho de quando eu tinha Mega Drive é que uma vez um dos dos médicos que trabalhava com a minha mãe foi me dar uma fita de presente. O cara tinha me dado... Não sei se foi o mesmo cara que me deu Ultimate Mortal Kombat agora, ou Mortal Kombat, não lembro qual que eu tinha. Depois ele foi me dar um outro jogo. Falou pra mim que foi procurar Sonic. Aí falou, ah, mas eu não achei Sonic e eu trouxe pra vocês aqui. Cara, ele me deu um dos melhores jogos que eu tive de Mega Drive, foi o Dynamite Head. O jogo era bom pra caralho. Tô vendo que nenhum de vocês jogou. Peguem aí, façam o dever de casa e joguem. Tô sentindo pelo silêncio de vocês aí. É, papo sério. É, da série... Não, moleque, esse é o jogo da série Tactic Ogre, né? Tô com certeza. Só eu joguei. E Lapso? Eu. Explique pra gente por que você odiou Sonic 4. Não odiei, cara. Eu acho que eu tava com expectativa acima do necessário. Eu esperava um bom jogo de Sonic e me deram um jogo de Sonic ruim. Os caras ficaram no meio do caminho entre fazer uma homenagem aos jogos anteriores e fazer remake de algum jogo anterior e não fizeram nenhuma coisa nem outra. Tem umas coisas interessantes, né? O homing desses jogos anteriores, do Rush, por exemplo, foi mantido. Isso tem uma agilidade boa pro jogo. Eu tenho uma reclamação tensa de que ele anda muito até começar a correr. Isso eu acho uma merda. Os níveis não são grande coisa, eles... O jogo é bem fácil, na verdade. Ele não tem uma linearidade muito definida. Você agora pode escolher que nível você quer jogar o tempo todo. Se você quiser jogar primeiro o ato 3 da Splash Hill Zone antes de jogar o 1 e o 2, você pode. Eu achei o jogo meio caro, né? Porque ele foi $15. $15. Tudo bem que eu só paguei 5, né? Um amigo meu comprou, a gente fez a partilha. Aí depois eu dei o Killing Floor pra ele no Steam. Não achei grande inovação. Tem o Homing lá, o Homing é legal. Mas a parte mais difícil do jogo, eu esqueci o nome do mundo agora, é o mundo lá meio arqueológico que você tá, é meio desértico. Que você tem que fazer um puzzle louco lá de mexer umas colunas pra que elas abram a passagem pra você poder passar. Você tem que acender as tochas, as tochas certas na hora certa pra mover as colunas. Tirando isso, o jogo é muito fácil. Não sei se eu tava sendo chato, e depois eu fui olhar as críticas por aí, nos sites especializados e pessoal que pega opinião de leitor, e o pessoal realmente também tava bem dividido. É, alguns órgãos de imprensa deram nota até 6,5, assim, gente dando 6,5, tem gente dando 8, gente dando 9. Quem deu 9, tenho certeza que foi lobby da SEGA. Acho que foi comprado? Pô, não acho não, tenho certeza. Ou então foi algum maluco muito chupa-pau de Sonic que falou, ah, eu queria jogar um Sonic qualquer, me deram esse, tá bom. Mas o pessoal que... Até porque esse pessoal de imprensa, eles recebem o jogo de graça, né, cara? Então, não doeu $15 no bolso do cara pro cara achar o jogo ruim. De graça, porra. De graça até Infamous deve ser bom. Aí o... Até Bayonetta deve ser maneiro de graça. Aí o... E foi por isso que eu não gostei. Mas quando sair o próximo aí, eu vou juntar com a galera e comprar de novo e ver no que dá, né? Vai que sai uma coisa melhor. Eu acho que ainda tá em desenvolvimento, não sei como é que tá sendo feito. Eu achei um jogo muito bom, sinceramente. Eu daria uma nota, assim, 8,5 de 10 pro Sonic. Eu acho que eles mantiveram alguns elementos bem fanservice. Então, é um jogo que foi bem trabalhado. Tem bastante elemento dos jogos antigos, misturaram com a jogabilidade novo. Só que assim, se você parar pra jogar os jogos antigos, você vai reparar que eles não se adequam mais à jogabilidade, ao tipo de jogo que você gosta hoje em dia. É, houve uma evolução dos jogos e Sonic não se adequa a esse tipo de jogo de plataforma. Eu fiz esse exato exercício, peguei Sonic 1 pra jogar e continuei achando melhor que o 4. Não sei se entra aí também o Knuckles. Não sei se aí entra o fator... Nostalgia, né? Nostalgia, mas eu fui jogando o jogo, eu já nem lembrava direito das partes do jogo, eu jogava aquilo com 9 anos, 10 anos, e achei ainda um jogo muito bom, achei até superior. É o contrário de quando, por exemplo, a gente pega um remix aí usando a engine que o pessoal usou pro 4, eu acho. Uhum. Aquilo ali é um negócio muito bem feito. Ali sim, é uma homenagem, acho que muito bem melhor prestada. O design do nível tava bem melhor, na minha opinião, essas coisas assim. É, não sei, eu tô mais com um ninja inimigo, assim, eu gostei de jogar o Sonic 4, é, tudo bem que eu joguei uma fase ou duas e tal, mas é, eu achei o jogo maneiro. E pra mim, pô, travou muito o jogo, assim, esse negócio do auto lock on, air dash, não sei o quê, que por mais que, pô, já tem outros jogos, sei lá, pra mim fica meio não Sonic, assim, meio que ele vai te indicando o caminho. Tudo bem que vem quando ele te joga em cima dos espinhos do inimigo, mas assim, é um... Pra algumas coisas, esse negócio do homing aí, do auto lock, funciona meio como um quick time event, né, pra você... É. Difere muito de, sei lá, God of War, nesse aspecto. Um pouco de... Fico com o pé atrás quando o Neguinho fala, ah, lançamos um episódio 1 do jogo. É. Demorou mais tempo. Faz não um faz o jogo inteiro. Né? Aí que tá. O jogo, ele é do tamanho de um jogo inteiro. Eles fizeram episódio 1 porque eles não estão querendo fazer tipo Sonic 5, Sonic 6, Sonic 7. Eles estão querendo fazer Sonic 4 1, Sonic 4 2, Sonic 4 3, entendeu? Pois é, mas aí tá na mesma merda fazer preguiça. Final Fantasy 10 2, Final Fantasy 13 2, Final Fantasy 11, expansão, Final Fantasy 4, sei lá. Não tem problema no negócio ser episódico. Esse De Volta pro Futuro que saiu agora é episódico, mas o cara tinha um planejamento, um cronograma traçado desde o começo. Ele vai lançar um jogo a cada um episódio a cada 2 meses ou coisa assim. Então você tem um negócio bem planejado. Esse Sonic saiu faz tempo já, primeiro o pior, episódio. O pior é se Sonic 4 2 for tipo Charlie's Angels com Sonic Tails. É, tipo um negócio desse, entendeu? E a gente não sabe o que eles vão inventar pros próximos aí. Minha preocupação só é essa. No reino animal tem um negócio chamado via de sinalização, né? Quando o embrião tá crescendo, é uma piscina de células, né? Então tem células ali que vão ser a cabeça, a coisa que vai ser a cauda, ou os membros inferiores, no caso. Duas caudas. Duas caudas, no caso do Deus. E tem, vai ter direita, vai ter esquerda. E essas células têm que saber o que, é que elas vão ser. Então, essa via de sinalização são proteínas que informam as células o que, é que elas têm que fazer. E aí, na classe dos mamíferos, essa via de sinalização tem três homólogos, né? Que são três proteínas. É a proteína Indian Hedgehog, a proteína Desert Hedgehog e a terceira que é mais recente. Essas duas foram nomeadas após nome de espécies de ouriço. E a terceira é a Sonic Hedgehog, que é a mais importante delas. É a mais recente também, a mais estudada. Que foi nomeada em homenagem ao ouriço do jogo de videogame. Mentira. Embora, é verdade. Embora muitos cientistas reclamem, porque cientistas são babacas, né? E eles não gostam que você denome as coisas fazendo menção a coisas que eles acham mais fúteis, tipo um jogo de videogame. Vamos terminar? Posso falar no encerramento, pode ser. Fala, eu quero cagar, então. Fala, quero cagar. Eu vou cagar. Tô segurando o tempo. Estamos aqui terminando mais uma vez o podcast. Eu gosto de jogos, que o Mestre Splinter tá falando assim, quero cagar, e tá segurando o tempo. E o Senhor da Eternidade mandou aqui há 4 minutos, vou cagar. E acho que ele já foi, porque ele ficou quieto desde então e a gente ouviu o barulho do fone dele sendo colocado no, na mesa. E como o Mestre Splinter vai ter problema se ele não cagar imediatamente, até semana que vem. Mas não, fala aí lá. Tu vai cagar, Mestre Splinter. Tchau. Despede aí da galera, Mestre Splinter. Já foi, né? Então. Já foi. Então, Crusher e Mamute aí, fala aí suas considerações finais, por favor. Nossos convidados de honra da casa. Pô, Crusher, quer falar? É, o Crusher também foi cagar. O Crusher tem cólon frenético, é um problema sério. I like bunda. Ó, o Senhor Eternidade voltou no banheiro. Senhor Eternidade, faça suas considerações finais aí acerca do Sonic. Cara, então, pô, cagada que eu dei não foi muito maneira não, cara. Vamos desejar mais sorte ao Mestre Splinter aí que tá engajado nessa atividade. Vai, Mamute, faz o teu jabá aí, fala aí. Acho que assim, ficou relativamente claro assim que eu sou muito fã, não sou, mas eu sou, gosto bastante dos jogos da série do Sonic. Pra mim, cara, por mais que os caras continuem fazendo jogos e fiquem ainda meio estranho, eu acho que alguma hora eles acertam, assim. Tipo, é tipo contra, cara. Beleza, geral fala que contra é Neo contra, aquela merda foda PlayStation 2 é uma merda. Eu acho o jogo irado, assim. Mas, tipo, beleza, não é contra ou desculpa pra caralho de você ver 2D side scroller e tal, mas é um joguinho maneiro, assim. A mesma coisa o Mario conseguiu acertar e o Sonic, eu acho que ele eventualmente acerta, assim, a equipe. Se a SEGA não bater a mão na mesa e falar, foda-se, Sonic Team não trabalha mais com a gente, vamos fazer essa porra do zero. A galera fica nesse negócio de investir no mesmo erro, assim, precisa de um bom filho da puta ali pra falar que jogou o jogo e falar, cara, isso aqui não funciona, por isso aqui funciona. Ou põe uma equipe de, sei lá, uns 40 jogadores dando opinião, vale a opinião de quem jogou, essas porras assim, sabe? Ou põe a equipe fazendo. Ou põe a equipe do Mario, né? Da Nintendo pra fazer. Só, assim, ó, eu não joguei Sonic 4, então eu vou desconsiderar, mas todas as minhas experiências com Sonics recentes foram horríveis. Horríveis. Então, pra mim, Sonic é Sonic 1, 2 e 3. Acabou. Não tem essas, todas as tentativas de reviver o personagem num jogo bom, seja 3D ou 2D, foi um fracasso total. Não, então, fica como tá. Foi fracassado. Então, no dia que eles conseguirem fazer algo como a Nintendo consegue fazer com o Mario hoje em dia, aí a gente volta a conversar. Mais uma vez, se vocês não ouviram, querem ouvir um barra-bibarra na internet, entrem em www.chefhour.blogspot.com, que é o podcast do qual eu faço parte. A gente gravou agora recentemente um episódio sobre coisas do início da década de 90, de quais a gente se lembra de quando era criança. Tipo Sonic. Sonic a gente não comentou, mas podia ser uma boa coisa comentar, assim. Porque... Não comentaram, mas comentaram sobre cremogema e shampoo do Batman, moleque. Caralho, shampoo do Batman é foda. Mas, ô Mamute, algum jabá de alguma série televisiva aí? Pô, cara, por enquanto não, assim. Eu, por mim, se eu fosse falar, pô, vejam todos os episódios de Os Gozadores, que é foda. Se puderem, vejam Open Bar, que também, pô, é muito foda. E, cara, e se vocês descobrirem alguma outra série, assim, muito maneira, pô, e quiserem mandar pelos comentários, pelos e-mails, pô, mandem, porque é sempre uma parada maneira. Mas tem também um tal de Vendemos Cadeiras, que é meio controverso, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas eu acho que tem coisas boas. Assim, então. O viado, tô falando pra tu fazer o do jabala aqui, você fez o seu viado. Porra. Ai, desculpa. Porra. Eu vou falar, vejam Open Bar. Vejam Open Bar episódio 11. Porra. Pode ser também. O El Mamute. Estrelando El Mamute e Marcelo Dourado. Ou se vocês quiserem ver a minha cara e, pô, me ver atuar, que não é uma coisa boa, mas enfim, se vocês quiserem, vocês podem procurar a série Os Buchas. Tem a primeira temporada no YouTube, a segunda temporada tá. Se você procurar no Google, tá no site mental de Dom Otávio. Uma porra assim. Eu gosto muito do episódio, recomendo que ele tenta comer a ex-namorada dele junto com a amiga dele. Não, mas olha só, a gente deixa bem claro que na série Os Buchas, o Mamute protagoniza a melhor cena que tem na série inteira, que é a cena semi-improviso, cara. Que é quando ele tá ensinando o outro cara lá, o Beto, a como é que ele vai fazer pra dar o drible na esposa. Parabéns, cara. Aquilo lá foi sensacional. É. Que episódio é esse? Acho que é o 5. É, se não me engano. Acho que é o 5 da segunda. É. Episódio, se não me engano, se chama Shirley. Então, porra, o Sonic é cultura, cara. O Sonic é ciência, o Sonic é isso. É a porra do porco espinho azul, filho da puta que corre pra caralho, chega no final da fase, passa da bandeira, toca aquela musiquinha, que aliás, a musiquinha vem agora aí, toca essa porra aí. É isso aí, até semana que vem. Ou não. Abraço. Abraço, galera. Alô, tchau. Valeu. Alô. Olá, bem-vindo ao serviço de testes de chamada do Skype. Após o sinal, deixe uma mensagem de até 10 segundos. Sua mensagem será repetida logo em seguida. Eu quero de jogos de diversão! Gosto muito de jogos. 10 segundos de jogos! 10 segundos. Acabou. Repete, porra. Acabou, porra! Ele é só uma menina, né? Que jogos de diversão! Gosto muito de jogos. Aí. 10 segundos de jogos. 10 segundos. Acabou. Repete, pô. Se você ouviu sua própria voz, o Skype foi configurado corretamente. Se ouviu esta mensagem ao invés de sua voz, suas configurações de gravação de áudio estão incorretas. Verifique o microfone e as configurações ou visite o site www.skype.com. Olha o jabá, tem que mutar esse jabá aí. Por usar o nosso serviço de teste de chamada. Até logo. Até logo. Valeu, abraço.